CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Começaremos agora então com a Rádio Web número 2 do curso de Enfermagem do Trabalho. Lembrando que para você acompanhar essa Rádio Web, você deve ter as suas apostilas em mãos, né? Impressa ou em seu computador, na tela do seu computador, para que você consiga acompanhar à medida que a gente vai explicando página a página, parágrafo a parágrafo, você consiga compreender e ter um melhor entendimento sobre cada um desses assuntos que a gente aqui está abordando. Primeiramente, a gente vai iniciar lá na página 3, referente a trabalho noturno. O trabalho noturno, como consta no primeiro parágrafo, é tão nocivo à saúde do trabalhador que a legislação brasileira prevê o direito de este profissional receber uma compensação, tanto em horas como em salário, pela sua jornada noturna. Então, a pessoa que trabalha noturno, na parte noturna, no turno da noite, ele tem alguns privilégios, que tem visão compensatória pelo grau de insalubridade que ele sofre, né? Porque é comprovado que o trabalho à noite, por fornecer mudanças no organismo da pessoa, em que ele tenha que dormir durante o dia, não ter um sono de qualidade como ele teria durante a noite, e por outros fatores ligados à alimentação de quem trabalha à noite, proporciona ao mesmo uma vida menos saudável do que ele trabalhasse normalmente no período diurno. Então, dado a isso, ele tem alguns benefícios compensatórios que visa diferenciar e que visa gratificar o mesmo por exercer essa função. Como a gente tem lá no segundo parágrafo, nas atividades urbanas, né? Então a gente vai conseguir ver agora como se caracteriza, como é incluso o trabalho noturno. Nas atividades urbanas, considerado trabalho noturno aquele que é realizado entre as 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, o trabalho urbano é realizado na cidade, dentro desse período, é considerado, sim, trabalho noturno. Já nas atividades rurais, é considerado noturno o trabalho executado na lavoura entre 9 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Ainda na zona rural, na pecuária, tem um pouquinho de diferença. Começa às 8 horas, às 4 horas do dia seguinte. Então, se enquadrando nessas atividades, tanto área rural como urbana, dentro dessas faixas de horários, assim respectivas, se enquadra como trabalho noturno. A gente pode ver, ainda lá na página 3, no quarto parágrafo, a hora noturna nas atividades urbanas deve ser paga com um acréscimo no mínimo de 20% sobre o valor da hora noturna. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa que trabalha no turno da noite tem em cada hora trabalhada 20% de acréscimo no seu salário sobre cada hora trabalhada em relação às horas diurnas. Outro fator interessante também, isso já um pouquinho antes, você pode ver no parágrafo 3º, que a hora noturna ela é menor do que a hora diurna. Então, ao invés de se contar 60 minutos cada hora, se contabiliza 52 minutos cada hora trabalhada. Então, o turno, digamos que seja, que ele inicia uma hora da manhã, ele não vai terminar automaticamente às 5 horas, digamos, se ele for executar 5 horas de trabalho. Ele vai terminar um pouco antes, porque cada hora compreende 52 minutos na hora de trabalho noturno. passando na página 4, nós temos algumas definições ligadas ao intervalo que deve ter no trabalho noturno. Então, como a gente pode ver, jornada de trabalho de até 4 horas sem intervalos, jornada de trabalho superior a 4 horas e não excedentes a 6 horas, intervalos de 15 minutos. Jornadas de trabalho a 6 horas, intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Então, de acordo com a jornada de trabalho, é que se vai estabelecer o tempo de intervalo entre as mesmas. Então, algumas informações básicas a respeito do trabalho noturno. O empregador poderá celebrar o acordo de compensação de horas por meio de contrato coletivo de trabalho a ser cumprido em período diurno ou noturno, ou ainda em ambos. Essa questão ele quer dizer numa referência aonde, por exemplo, ele está realizando a sua função. Normalmente ele trabalharia, digamos, até as 9 horas da noite, e naquele dia ele ultrapassa, né, esse horário, e ele vai até as 11 horas da noite. Lembrando, área urbana, 22 horas já começa a se contabilizar como trabalho noturno. Então, é necessário fazer esse cálculo de compensação, né? Digamos que ele tenha excedido esse período, essa uma hora a mais, que trabalharia até as 9 horas, até as 22 horas normal, né? Mas ele cedeu mais uma hora, a partir das 22 até as 23. Essa outra hora a mais, deve-se lembrar que ela deve ser de 52 minutos, né? Então, se passar de 52 minutos, se for 22 horas e 59 minutos, por exemplo, aliás, 23 horas e 59 minutos, ela já passou de uma hora, porque lembrando, a hora noturna tem 52 minutos. Passou, já é contabilizado acima de uma hora. Se for, ao invés de ser pago hora extra para o funcionário, se for compensado, né, deve ser feito sempre esse cálculo de compensação hora diurna com hora noturna. Todos esses diferenciais que o profissional tem trabalhando no período noturno é justamente como a gente citou, por esses agraves que pode ocasionar a saúde dele, né? Então ele tem esses diferenciais até como indenizatórios, né? Pode-se dizer assim, por ele estar exercendo aquela função naquele horário. Então são vários aspectos que mudam, né, dentro do organismo, do ser humano, no seu cotidiano de vida, por mais que a pessoa trabalhe vários anos e esteja acostumada, mas o sono, naturalmente o sono dele, em primeiro lugar, dormindo de dia e não à noite, não é um sono tão prolongado em termos de qualidade, então se perde muito em qualidade de vida e pode degenerar outras doenças que são ligadas a isso. O quesito alimentação, né? Como a pessoa dorme boa parte do dia e trabalha à noite, provavelmente à noite não tem o mesmo cuidado com a alimentação em refeições corretas como teria durante o dia, também vai ocasionar várias outras coisas ao longo do tempo. Então, é muito importante que o profissional nunca trabalhe por vários anos, né, em atividades noturnas, nesse período noturno, porque a longo prazo sim será prejudicial à sua saúde. Partindo então para a página 6, iremos trabalhar higiene ocupacional. Como consta no primeiro parágrafo, segundo a NR número 9, a higiene ocupacional visa a prevenção da doença ocupacional através do reconhecimento, da avaliação e do controle dos agentes ambientais, prevendo uma atuação deliberada no ambiente do trabalho como forma de prevenir a doença. Ou seja, higiene ocupacional é higiene no quesito, como a gente vai ver depois nos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, Higiene ocupacional é, no local de trabalho, fornecer condições favoráveis para o trabalho, inibindo fatores de riscos físicos, químicos, e que o trabalhador possa exercer a sua função da forma mais segura possível. Logo abaixo, no segundo parágrafo, a gente tem: são considerados agentes ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Então se divide em 4 grupos. Muito importante isso daí também, que a gente vai estar analisando posteriormente esses 4 grupos. Inicialmente a gente vai começar com alguns grupos físicos, riscos físicos, questão de ruído é um deles. E antes disso, como você pode ver lá no parágrafo 4, o Programa de Prevenção de Riscos, PPRA, é parte integrante de um conjunto de medidas que visam a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores na empresa. Por isso, deve estar articulado ao Programa de Controle Médico Ocupacional, PCMSO. A gente verificou anteriormente, na Rádio Web número 1, da apostila módulo 1 de enfermagem do trabalho, esse quesito do programa do PPRA, né, que é o planejamento dentro da empresa, que todas as empresas são obrigadas a realizar, que é um planejamento de estratégias, de medidas que adotam a eliminação desses riscos aqui que a gente acabou de citar. Então, esse é o PPRA. E para a gente conseguir trabalhar higiene ocupacional, a função lógica do PPRA em anexo ao PCMSO é estar trabalhando para que ao final se tenha uma boa higiene ocupacional no ambiente de trabalho, através de medidas preventivas, medidas educativas, coletivas, para que venha orientar não somente a empresa, mas também o trabalhador. Muito importante, aqui a gente tem um pouco mais ao final: na gestão de mudanças são ditadas normas preventivas para evitar exposições inadvertidas a agentes ambientais. Então, qualquer mudança no processo, né, digamos no processo operacional de uma indústria, surgem algumas mudanças, a troca de um equipamento por um equipamento um pouco diferente, que vai aumentar a produção, enfim. Na aquisição desse equipamento deve ser avaliado, né, o que vai mudar, quais são a postura, quais vai ser a movimentação que o trabalhador vai fazer. Essa movimentação ela vai possuir um grau mais elevado de, digamos, de provocar uma LER, né, lesão sob esforço repetitivo. Ela não vai ser uma atividade que vai proporcionar, aliás, que não vai proporcionar uma ergonomia adequada ao trabalhador. Esse equipamento ele fornece um alto grau de ruído. Quem sabe o operário agora, com esse equipamento, vai ter que utilizar um protetor auricular, né, para estar podendo exercer a sua atividade nesse equipamento. Então, qualquer mudança que há nesse processo produtivo, no processo de qualquer empresa, para que se tenha uma higiene ocupacional, deve ser analisado todos esses fatores, né? O trabalho de prevenção, né, é composto também do trabalho de análise, de analisar tudo o que acontece no processo, estar por dentro de todos esses riscos que está ligado à saúde do trabalhador. Partindo agora para a página número 7, a gente pode ver no segundo parágrafo: é indispensável ir a campo, não há como fazer higiene sem ir ao local de trabalho verificar incansavelmente os serviços e operações. Então, aquilo que a gente acabou de citar, verificar todos os processos, todos os setores, inclusive do setor administrativo ao setor de estoque, ao setor de produção, tudo deve ser analisado e verificado todos os riscos, não somente riscos físicos, riscos biológicos, químicos e também riscos ergonômicos. No terceiro parágrafo, a gente tem uma informação bem importante também. O Fundacentros diz que limite de tolerância é o parâmetro de exposição ocupacional, que representa condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta repetidamente sem sofrer efeitos adversos à sua saúde. Então, o Fundacentro ele diz que tudo, em todos os riscos, há um limite de tolerância, né? E esse limite de tolerância ele é obtido através de vários estudos e é possível constatar, a gente vai depois analisar a questão do ruído e você vai ver que o ruído, de uma forma intermitente, ou seja, que ele é contínuo, não pode exceder 85 decibéis. Então, para tudo há uma especificação técnica do que pode chegar até esse limite, tanto na questão física, o grau de radiação de algum local de trabalho, o local, a ventilação adequada, tudo isso ele é contabilizado de forma numérica através de dados e pesquisas, foi possível obter um parâmetro geral de todos esses fatores de riscos para conseguir constatar quando um local proporciona um certo grau de risco, quando se faz já necessário, por ter um grau de risco elevado, já utilizar um equipamento de proteção individual adequado a essa função. Então, para isso, existem esses parâmetros de limites de tolerância. Ainda na página 7, vamos dar uma analisada lá no parágrafo número 8. Pode-se dizer resumidamente que as ferramentas de higiene ocupacional são análise de gerências de riscos, ou seja, analisar e gerenciar os riscos do trabalhador, análise dos riscos do trabalho, árvore das causas, ou seja, a árvore das causas é uma espécie de análise que é feita quando ocorre um acidente de trabalho, onde é levantado todos os fatores, né? O trabalhador, por exemplo, estava indisposto naquele dia e acabou não manuseando corretamente aquele equipamento, combinado com uma falha do equipamento, provocou o acidente. Ou seja, é criado uma ramificação de causas que levaram até acontecido um acidente. E com essa ramificação, é possível analisar a origem do problema e o que pode ser trabalhado então. Portanto, a árvore das causas, como a gente citou, também é função como ferramenta de higiene ocupacional a identificação dos riscos, identificar quais são os riscos, analisar os riscos, avaliação dos riscos e tratamento desses riscos para a prevenção. Você pode ver que em várias informações, posteriormente quando você for efetuar a leitura, você vai poder compreender mais complexamente cada um desses itens. E a gente vai partir agora lá na página 8, e ali tem essa regulamentação que a gente acabou de citar, a NR15, atividades e operações insalubres. Então a gente vai trabalhar agora com a questão do ruído mais propriamente, e ali você pode ver no parágrafo 6, né, aliás, parágrafo 6, seguindo a NR15, os limites de tolerância são para até 48 horas semanais para ruído contínuo e intermitente, ou seja, aquele ruído, por exemplo, do equipamento, em todo o teu período de trabalho você vai estar exposto a esse ruído, devendo ser medidos em decibéis com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação A. Então, esse limite, como a gente citou, deve ser 85 decibéis para, né, um ruído intermitente, que não é apenas, digamos, uma batida, um barulho que acontece num exato momento e depois não vai acontecer mais. Então, 85 decibéis é a regulamentação técnica para esse ruído. Partindo para a página 9, a gente tem lá no terceiro parágrafo algumas informações importantes. Então, caracteriza risco grave e emitente a exposição ao ruído contínuo ou intermitente acima de 115 decibéis. Então, 85 decibéis tolerável, acima de 115 torna-se exposição ao risco contínuo sem proteção auditiva. Então, 115 decibéis, né, a partir de 85, na verdade, já se recomenda a utilização de um protetor auricular, né, um equipamento de proteção individual que vai estar protegendo o trabalhador desses riscos. Logo abaixo, no parágrafo 4º, o nível de ação, segundo a NH01, deve ser iniciado sempre que a exposição ao ruído esteja entre 82 a 85 decibéis, enquanto que acima de 85 já deve se introduzir o equipamento de proteção individual, que a gente vai visualizar posteriormente. São dois modelos que podem ser utilizados, um mais eficaz do que o outro. Logo abaixo, no 6º parágrafo, diz o seguinte: o ruído de impacto é aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, com intervalos superiores a 1 segundo. Então, para a gente entender o que é um ruído de impacto, é propriamente um impacto, digamos, numa indústria, um operário batendo em um equipamento com uma mareta, realizando a sua função metalúrgica, modelando o aço, talvez, é aquela pancada, né? Não é aquele barulho intermitente, né? É aquela pancada que dura em média 1 segundo e tem que ter um intervalo superior a 1 segundo, né? Então, é propriamente como diz, é um impacto, né? Então, a gente tem... devem ser medidos em decibéis com medidor a nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta. Para o impacto, a leitura é feita próxima ao ouvido do trabalhador, considerando 130 decibéis como esse limite de tolerância. Então, esse impacto, né, como não é algo contínuo no ouvido da pessoa, ele não pode passar de 130 decibéis. Se for contínuo, 85 decibéis, como a gente já analisou. Partindo para a página número 10, vamos analisar lá no parágrafo 4, segundo os parâmetros previstos no subitem 17.5.2, DNR 17, os níveis de ruídos devem ser medidos próximo à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Então, não adianta para você captar o ruído, ou você ir perto da máquina, vai compreender que o ruído vai ser maior, obviamente. Para você medir, você deve sempre colocar o aparelho próximo ao ouvido e você vai conseguir captar realmente a força e a potência do ruído no ouvido do trabalhador, né? Então, não adianta você ir mesmo longe daquela fonte geradora de ruído, como você ir perto, deve ser exatamente aonde o trabalhador está. Se ele está, digamos, trabalhando em uma máquina próxima, 4 ou 5 metros do local da fonte emissora daquele ruído, é lá que deve ser medido a potência desse ruído, a força desse ruído. Partindo para a página número 11, vamos analisar. Você pode ver que ali tem várias informações ligadas a níveis de ruídos, a cálculos que são feitos para certificação do aparelho auricular, se é correto, tanto num ruído intermitente como num ruído de impacto. Mas vamos analisar o último parágrafo, que diz o seguinte: os recursos utilizados para a medição são o dosímetro e o analisador de nível sonoro em tempo real. Como já abordado anteriormente, o nível de ação em higiene ocupacional se refere à redução dos níveis de ruídos e suas más consequências para a saúde do trabalhador. E para a produção, escolhe-se abaixo, algumas sugestões. Então, a gente vai ter, logo em sequência, na página 12, algumas coisas que podem ser feitas para absorção, né, e para diminuição do ruído, tanto no isolamento acústico, tanto na absorção acústica e no projeto acústico do local, que pode ser trabalhado para evitar esse grau de ruído elevado. Então, primeiramente, o isolamento acústico, ele refere-se sempre a capacidades de certos materiais formarem uma barreira que impede a propagação de onda sonora ou ruído passe de um lugar para outro, usando quando se deseja que o ruído não alcance o homem, por exemplo. Então, é isolar aquela fonte produtora de ruído. Digamos, dentro de uma indústria vai ter um motor, e esse motor é a fonte maior do ruído. É viável, né? Seria interessante se esse motor fosse ser isolado daquele local, né? Que a estrutura de produção pudesse ser planejada para que esse motor não ficasse externa, né, de forma externa da indústria, isolado por materiais que não deixariam esse som, esse ruído entrar dentro da indústria. Então, dessa forma, estaria fazendo um isolamento acústico da fonte que emite o ruído. Segundo parágrafo, a gente tem absorção acústica. Trata-se de minimizar a reflexão sonora das ondas no mesmo ambiente, ou seja, diminui ou elimina o nível de reverberação ou de variação do eco no mesmo ambiente. Nesse caso, o objetivo é reduzir os níveis de pressão sonora no local e melhorar o nível de inteligibilidade, ou seja, próximo à fonte emissora do ruído, que ela esteja isolada, ou que se utilize materiais que provoquem menos ruído possível. A gente tem bem interessante também no parágrafo 3, um bom projeto acústico prevê isolamento e absorção com critérios bem definidos, objetivando a melhor eficácia no resultado final, para isso considerando o desempenho acústico de materiais a serem aplicados, sua fixação positiva relativa à fonte de ruído, facilidade de manutenção. Então, aqui ele cita, desde o projeto da indústria, como todo, da empresa, ter materiais que vão impedir que um ruído passe, digamos, de um setor para outro, que consiga isolar de forma acústica os locais que produzem mais ruído, e para tudo isso é necessário um planejamento de uma forma técnica e bem estudada, bem planejada, para que se consiga ter um local com o melhor sistema acústico possível para eliminar ruídos e manter ruídos, né, impedir que ruídos passem para outros ambientes dentro da empresa. A gente tem logo abaixo, na verdade, no penúltimo parágrafo, existem no mercado então dois tipos de protetores auriculares: o protetor circo-auricular e o protetor de inserção. O protetor circo-auriculares são do tipo fone, né? Então aquele que tem aquele arco que fica sobre a cabeça, né? Um fone de ouvido que você coloca normalmente sobre a orelha. Então caracteriza-se por não requererem ajustes complexos, higiênicos, terem custo inicial um pouco elevado, interferirem com óculos e outros equipamentos de proteção individual. Então, se se faz necessário, além desse protetor, utilizar óculos, ele já vai ficar um pouco incômodo. Dado a isso, que se tem uma segunda opção como protetor auricular, que a gente pode ver lá na página 13, que são os protetores de inserção, aqueles que você, como o nome já diz, vai inserir dentro do seu ouvido, né? Do tipo plug ou tampão, e difere-se de dois grupos, os moldados e os moldáveis. Os moldados já são feitos de PVC ou silicone e são fabricados em tamanho pequeno, médio e grande, para se adaptar melhor ao ouvido. Os moldáveis são feitos de espuma e apresentam proteção mais eficaz, pois se ajustam de forma perfeita ao canal auditivo, além do que não são percebidos à distância, se ajustam a cada pessoa. Tem custo baixo inicial, são fáceis de carregar e podem ser usados com óculos. Então, para isso já se utiliza esse outro modelo. A gente tem logo abaixo, ainda lá na página 13, o protetor do tipo fone, né? Aquele que vai, tem aquele arco sobre a cabeça, né? Aquele, que você pode ver lá naquelas imagens, na página número 12, o segundo item, naquele grupo de equipamentos de proteção individual, é aquele segundo item, né? O segundo, tanto da primeira carreira como da segunda, esse é o protetor circo-auricular. E o outro é aquele semelhante que você utiliza no celular, o que vem junto com o celular, aliás, só que lógico, né? Não é um fone de ouvido, é um protetor auricular, mas que você insere dentro do ouvido para que possa impedir que altos ruídos prejudiquem a sua audição. E a gente tem, como eu estava citando, o protetor tipo fone, ele consegue reduzir 25% do ruído, enquanto o protetor plug, aquele que você introduz dentro do ouvido, consegue reduzir 50% de ruídos. Então, para cada atividade, vai se fazer um equipamento necessário e específico. Momento interação. E vamos ao nosso primeiro momento interação da Rádio Web número 2 e da apostila módulo 2 do curso de enfermagem do trabalho. E a gente inicia com a pergunta do Juarez de Lima e Silva. Juarez de Lima e Silva é da cidade de Porto Seguro, estado da Bahia. Linda cidade. Então, a dúvida dele é a seguinte: o PPRA e o PCMSO é realmente obrigatório? Pois trabalho na parte administrativa de uma empresa e não tenho conhecimento desses projetos até então, que eles eram implantados na empresa. Respondendo a sua pergunta, Juarez, sim, eles são obrigatórios. Ambos são obrigatórios. Primeiro, né, o programa de controle médico da saúde ocupacional, ele é realizado por um médico do trabalho, que deve fazer esse acompanhamento nos teus funcionários, nos funcionários da tua empresa. Ali consta os exames admissionais, demissionais, exames periódicos, né? Tudo isso inclui esse programa de controle médico da saúde ocupacional. Em relação ao PPRA, ele também é obrigatório, ele deve ser emitido por um técnico ou engenheiro em segurança do trabalho. E sim, como a gente citou, ele é obrigatório e caso você não cumpra, pode ocasionar multas. O fato de você não ter conhecimento desses programas, que esses programas são obrigatórios e há poucas empresas realmente executam o PPRA e o PCMSO de forma correta. Principalmente as grandes empresas, né, porque tem uma incidência maior de funcionários e sofrem mais fiscalização, é que realizam esses projetos de forma mais adequada, pode-se dizer. Aí cria-se um grande vácuo de empresas de pequeno porte, microempresa, né, que também deveriam, pela lei, são obrigadas a ter um PPRA, por exemplo, e não o fazem, simplesmente porque não tem essa fiscalização. Então há um déficit muito grande de fiscalização e por isso não é cobrado. Mas constitucionalmente, se ir até a sua empresa um fiscal, você pode sim ser multado. Eu fui até buscar alguns dados atualizados, né, do valor dessa multa. No caso, por exemplo, do PPRA, se você não tiver, a multa ela varia de R$ 1.015 a R$ 1.254, uma microempresa com cerca de 4 a 5 funcionários. Então, aumentando o tamanho da empresa, essa multa aumenta também. Em relação ao PCMSO, essa multa já é um pouquinho maior, em torno de R$ 2.252 até R$ 2.792. de acordo com o que o fiscal for avaliar. Então, eles são sim muito importantes. Hoje, não poucas empresas, né, como a gente citou, apenas empresas grandes, adotam esses programas de forma correta, porque não há fiscalização, né? Raramente vai um fiscal, né, até a empresa fazer essa fiscalização, até uma empresa de pequeno porte, uma loja, a gente cita, por exemplo, uma loja, um pequeno mercado, né, uma padaria, mas sim, eles são obrigatórios. E como a gente citou, pode ocasionar multas. Hoje há um déficit de profissionais de fiscalização que explica, né, que essa questão da não fiscalização. No entanto, isso ao longo do tempo pode ser revertido, né? Pode ser contratados mais profissionais e a fiscalização poderá aumentar. Então, obviamente, é bom você ter, né, esses... tanto o PCMSO como o PPRA, que você só vai ter a ganhar, não vai te agregar grandes custos, e você vai ter um controle de saúde ocupacional dentro da tua organização, e só lhe dará ótimos retornos. Imagine uma situação de um acidente, uma situação indenizatória, com certeza vai lhe acarretar grandes custos, né, que vão ser muito maior do que os custos para você implementar esses projetos, né, esses programas, através de um técnico e também de um médico do trabalho, no caso do PCMSO. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, Juarez, e também de outros alunos que a possam ter. E lembrando também, cara aluno, caso você tenha alguma dúvida, utilize os canais de atendimento. Partiremos agora para a página 14 e iremos estudar sobre epidemiologia. Como a gente tem no primeiro parágrafo uma definição breve do contexto de epidemiologia, a epidemiologia é uma ciência que estuda quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde e doença, seus fatores condicionantes e determinantes. Então, logo abaixo a gente tem o segundo parágrafo também, considera como principal ciência básica da saúde coletiva a epidemiologia. Analisa a ocorrência de doenças em massa, ou seja, em sociedades coletivas, classes sociais, grupos específicos. Ainda a gente tem uma definição logo abaixo, que diz o seguinte: desta maneira, podemos entender a epidemiologia como a ciência que estuda o comportamento das doenças em uma determinada comunidade. Resumidamente, é esse último contexto. Então, a epidemiologia é análise de um avanço da doença, tanto um avanço positivo como negativo, né? Em uma específica comunidade, em uma específica região, né, num país, num estado, através de índices, vai ser analisado se essa doença está em desenvolvimento, está aumentando, em que nível ela está, né, se ela está correndo algum risco de uma endemia, uma epidemia, e com base nesse estudo de casos, né, esses dados é fornecido através do número de casos presentes daquela doença, naquela respectiva comunidade, naquela respectiva região, é feita essa análise e esse estudo. E todo esse estudo, né, para o tratamento, para ações focadas ao combate, né, por exemplo, a dengue, é feito essa análise epidemiológica e é constatado que na região X há mais incidências de casos e de focos. Então, é feito um trabalho focado naquela região, tanto para o combate de focos, como para o tratamento destes pacientes e seus isolamentos. Então, a gente vai aprofundando um pouco mais esse contexto de epidemiologia, partindo para a página 15. E a gente tem alguns parâmetros, né, de investigação. A gente tem, como você pode ver lá, metodologia da investigação epidemiológica. Então, segundo Pereira, 2005, a sistemática predominante de raciocínio em epidemiologia é a própria lógica indutiva, mediante a qual partindo-se de um número de dados. Então, toda essa análise epidemiológica ela é feita através de números, de comparação, registros de casos, registros de sintomas, de possíveis casos, e com base nisso é feito levantamento e tratamento posterior, ações preventivas para aquelas regiões específicas. Na investigação epidemiológica, isso você pode ver lá no sétimo parágrafo, penúltimo parágrafo, aliás, na investigação epidemiológica, identificação da doença, né, definição de caso, tem uma natureza ditada pela comparabilidade e potencial e uma tendência à padronização, ao contrário da clínica, que reconhece individualmente cada paciente. Então, análise clínica é aquela análise que é feita diretamente no paciente, é tentado descobrir, por exemplo, qual foi a forma de contração de um vírus, né? Qual ele foi exposto a isso, qual o tratamento que vai ser feito a ele. É um exame clínico focado a uma única pessoa. A epidemiologia estuda a sociedade, aquela região como um todo, analisa quais são os pontos que forneceram, talvez, aquela região, uma epidemia de alguma doença, de algum vírus, e para que seja feito um tratamento curativo e específico para cada região, com base nos dados levantados daquela característica, dessas características da própria região. Partindo então para a página 16, nós temos medidas de mortalidade. Apesar da prática cotidiana da administração de serviços de saúde ter consagrado o termo indicador para os valores numéricos com os quais se mensura o nível de saúde da população pela frequência de óbitos ou eventos mórbidos, né? Então, de acordo com os dados, de acordo com nível de mortalidade daquela região, é feito um parâmetro com base nesse avanço, vai se classificando ou a situação daquela região, é uma endemia, uma epidemia, né, que é o último agravo quando se trata de uma epidemia, tudo com base em dados coletados. No terceiro parágrafo, a gente tem a seguinte informação: de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 1981, indicadores de saúde são variáveis que servem para medir as mudanças na situação de saúde. É uma variável, portanto, suscetível de mensuração direta que reflete o estado de saúde de pessoas numa comunidade, enquanto que índice de saúde é uma indicação numérica do estado de saúde de uma população derivada de uma fórmula composta específica. Mais abaixo a gente tem também coeficientes e taxas para fins de comparação de frequência. Os números absolutos dos indicadores precisam ser transformados em coeficientes e taxas, razão proporcional, em inglês RAT. Em estudos epidemiológicos, o numerador, seja o número de pessoas que adoeceram ou morreram em um determinado momento histórico daquela região, é sempre expresso em relação ao total de pessoas que compõem aquela população. O que, que isso quer dizer? Que tudo deve ser representado graficamente através de percentuais. 1%, ou 0,2%, 0,3% daquela população teve contato ao vírus. A taxa de mortalidade daquela região, de acordo com aquela doença, né, em relação àquela doença, é de 0,40%. Então, com base nos dados levantados, é feito um comparativo sempre com o tamanho daquela população específica, daquela região de estudo, e sempre em percentuais, sempre em porcentagens. Partindo então para a página 17, nós temos lá medidas de frequência, lá no segundo parágrafo. Os indicadores podem ainda ser diferenciados por expressarem a incidência e a prevalência, apesar da utilização e diferenciada como ocorrência de agravos ou patologias por parte de leigos, mas possui para o epidemiologista significados distintos de ocorrência de casos novos, identificação da totalidade de casos existentes em momento histórico, respectivamente. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, para pessoas leigas, apenas esses gráficos, essas informações, elas podem ser irrelevantes, né? Vamos citar, digamos, que no caso, digamos, da dengue, por exemplo, o índice é de 0,40%. Aí, no mês seguinte, esse índice passa a 0,42%. Muitas vezes, é uma diferença mínima, né? Insignificante, naquela região, por exemplo, naquele estado. Mas, para o epidemiologista, ele consegue verificar que já teve um avanço. Com isso, ele vai conseguir estudar o ciclo do vírus, né? O ciclo da doença, o que levou, talvez, o aumento de focos naquele determinado momento, naquela oscilação positiva que teve. E, com base nisso, ele vai conseguir traçar, né, um plano preventivo para combate desse vírus, dessa epidemia. Então, para o epidemiologista, todas as informações, né, mensurar todas as informações é muito importante. Lá no quinto parágrafo, diz o seguinte: se os dados referem-se à quantidade de doentes ou agravos à saúde de uma determinada região, tem-se registro de morbidade, ou seja, se descreve a quantidade de óbitos das distintas faixas etárias e sexo. A possibilidade de análise de mortalidade se os dados descreverem a natureza ou a causa dos óbitos. Estuda-se mortalidades. As variações na dimensão ou quantidade de casos de uma mesma doença em uma região, o nível endêmico, ou seja, já é a endemia, e o que pode caracterizar uma epidemia, ou seja, o aumento expressivo da quantidade de pessoas acometidas pela doença em um período especificado, ou seja, um grande surto da doença. Então a gente tem variações, a morbidade, né? Posteriormente a mortalidade, que é dependendo do indicador de análise. Posteriormente a gente tem mortalidade, a endemia e por fim a epidemia, quando o agrave naquela região específica for muito alto, a presença de casos para aquela região. Logo abaixo a gente tem, né, no penúltimo parágrafo, que diz o seguinte: existem diversos programas de computador que permitem construir e analisar bancos de dados com registro de doenças, óbitos e outros agravos à saúde e tal. Então ali quer dizer o seguinte, que hoje, na verdade, todo esse estudo é feita a coleta desses dados, dessas informações, na própria rede de saúde pública, e é constatado, tanto saúde pública, lógico, como privada, e essas informações, elas são calculadas automaticamente por sistemas. É possível verificar que numa região específica aumentou o número de pacientes e vítimas de uma doença, de um vírus X. O programa automaticamente avisa as pessoas ligadas a essa área, sem que seja necessário, né, fazer um estudo constante sempre em cada local, vendo a presença de cada um. Então o sistema automaticamente avisa as entidades públicas, os órgãos públicos, que está tendo um avanço no número de casos, de casos naquela doença, naquela região específica. Então é possível que a pessoa ligada a essa área já possa traçar um plano, né, identificar o que está acontecendo, que naquela região específica teve esse aumento, né, e é possível, né, dessa forma, que muitas vezes, como são, digamos, numa questão de um estado, vários municípios, eles não têm aquela interlocução entre eles, e para eles, muitas vezes, um ou dois focos daquela doença, né, um ou dois pacientes daquela doença, é normal, mas no município vizinho são três, no outro são dois, talvez uma epidemia já está acontecendo, e a nível de município não está sendo analisado aquilo, porque para eles é irrelevante. Mas, a nível de estado, através do sistema SIM, já é possível perceber que numa determinada região do estado está tendo um grande agravo daquela doença. Então, a gente conseguiu compreender um pouco mais sobre epidemiologia, né? Que é essa análise de dados para o combate a doenças e epidemias. E a gente vai partir agora lá na página 18 para estudarmos toxicologia. E a gente tem primeiramente algumas definições do que é toxicidade, do que é perigo toxicológico. Então, toxicidade é a característica de uma molécula química ou composta que produz uma doença, uma vez que alcança ponto suscetível dentro ou na superfície do corpo. Então, tudo que é toxicidade é uma molécula química, um composto químico que em contato com o corpo, com o organismo, em diversas formas, a pele, óleos, absorção, traça um ponto suscetível dentro na superfície do corpo e vai trazer danos e riscos à nossa saúde. Perigo toxicológico é a probabilidade de uma doença ser causada através da maneira pela qual a substância está sendo utilizada, né? Vamos citar um exemplo clássico: o uso incorreto de agrotóxicos, né, na agricultura pode sim ocasionar danos à saúde, ocasionando doenças posteriormente. Termos relacionados à toxicidade. Então, a toxicidade a gente pode definir como aguda e também crônica. Aguda, esse termo será empregado no senso médico para significar de curta duração, um período curto, quando aplicado para materiais que podem ser inalados, absorvidos através da pele. Será referido como uma simples exposição de duração, medidas em segundos, minutos ou horas. Já quando aplicado a materiais que são ingeridos, será referido comumente como uma pequena quantidade ou dose. E crônica, esse tempo será usado em contraste com aguda, ou seja, diferenciando-se da aguda, e significa que é de longa duração, quando aplicado a materiais que podem ser inalados ou absorvidos através da pele, será referido como períodos prolongados ou repetitivos de exposição de duração medida em dias, meses ou anos, né? Então, uma exposição aguda é uma exposição de momento, exposição crônica já é uma exposição frequente àquela substância. Algumas outras definições. Local quer dizer o seguinte: o termo local refere-se ao ponto de ação de um agente e significa que a ação ocorre no ponto ou área de contato. Que ponto pode ser esse? Pele, membranas mucosas, membrana dos olhos, nariz, boca, traqueia ou qualquer parte ao longo dos sistemas respiratórios ou gastrointestinal onde possa ocorrer a absorção desse produto químico. Sistêmico, esse termo se refere a um ponto de ação diferente do ponto de contato e pressupõe que ocorreu a absorção. Então é possível, entretanto, que agentes tóxicos possam ser absorvidos através de canal, pele e ter um ponto sistêmico em outro local. O que isso quer dizer? Digamos que você teve contato com essa exposição tóxica, aquele produto tóxico, através da pele, mas ele vai te dar reações sistêmicas nos teus olhos, né? Vai ser o ponto sistêmico daquele componente químico, vai ser perceptível nos olhos da pessoa, né? Ou em outro local do corpo. Absorção. Diz que seu material foi absorvido somente quando tem alcançado entrada no fluxo sanguíneo. Aí, quando ele tem entrada no fluxo sanguíneo, é considerado absorção do produto tóxico. A absorção necessita que a substância passe através da pele, da membrana mucosa ou através dos alvéolos pulmonares, Também pode se dar através de uma agulha subcutânea, intravenosa, mas esta via não é de muita importância em higiene industrial, né? Então, absorção é quando passa para a corrente sanguínea esse produto tóxico. Se tratando de toxicidade, a gente tem quatro níveis básicos, quatro níveis de toxicidade, que vão relacionar o grau de contato, o grau de toxicidade. Que níveis são esses? A gente pode ver que inicia lá no último parágrafo da página 19. Não tóxico é um desses níveis. Posteriormente, a gente vai ter o levemente tóxico, o moderadamente tóxico e o severamente tóxico. Iniciando a nossa definição sobre o nível não tóxico, essa designação se refere a materiais que se enquadram numa das seguintes categorias. Então, quando que é enquadrado um produto não tóxico? São materiais que não causam risco algum sobre qualquer condição de uso. Materiais que produzem efeitos tóxicos em humanos somente sob condições muito fora do comum, através de dosagem excessivamente alta. Então, são produtos não tóxicos. Partindo daí, a gente tem levemente tóxico. Então, a gente tem aquelas informações agudas, né? Você pode ver que ali vai ter a classificação entre agudas e crônica. Aguda local. Materiais que, numa única exposição, durante segundos, minutos ou horas, causam apenas efeitos brandos na pele ou membranas mucosas, indiferente da extensão da exposição. Aguda sistemática, quando? Materiais que podem ser absorvidos pelo corpo, por inalação, ingestão ou através da pele, é que produzem somente efeitos brandos, seguindo de uma única exposição durante segundos, minutos ou horas. Crônica, quando? Materiais que podem ser absorvidos pelo corpo, inalação, ingestão, através da pele, reproduzem somente efeitos brandos seguidos de exposições contínuas ou repetidamente durante dias, meses, anos, né? Então, é um tempo de exposição maior. Partindo para o próximo nível de toxicidade, moderadamente tóxico, ainda lá na página 20. Aguda, local, material que pode, em simples exposição, durante apenas segundos, minutos ou horas, causar efeitos já moderados. Antes a gente tinha efeitos leves, causar efeitos moderados na pele, membranas, mucosas. Esses efeitos podem ser o resultado de segundos de exposição intensa ou exposição moderada durante horas. Então, já é um produto moderadamente tóxico. Aguda sistêmica, materiais que podem ser absorvidos pelo corpo, por inalação, ingestão ou através da pele, e que produzem efeitos moderados, seguidos de simples exposição durante segundos, minutos ou horas. Crônica local, já quando materiais que em exposição repetidamente ou contínua, entendendo-se a períodos de dias, meses ou anos, causam já danos moderados. Crônica sistemática é quando materiais que podem ser absorvidos pelo corpo através de inalação, ingestão ou através da pele, é que produzem efeitos moderados seguindo de exposição contínua ou repetitiva. E por fim, nós temos o severamente tóxico, o grau máximo da toxicidade. Aguda local, materiais em que uma simples exposição durante apenas segundos ou minutos causam danos à pele, membranas, mucosas, suficiente para ameaçarem a vida ou para causarem danos físicos permanentes ou até a desfiguração. Aguda sistêmica será quando materiais que podem ser absorvidos pelo corpo por inalação, ingestão ou através da pele podem causar danos severamente para ameaçarem a vida, seguido de uma simples exposição durante apenas segundos. No nível crônico, são materiais em que exposição contínuas ou repetitivas, estendendo-se por período de dias, meses ou anos, podem causar danos à pele, membranas mucosas e severamente e também ameaçar a vida. E crônica sistêmica, como nos outros níveis, são materiais que podem ser absorvidos pelo corpo através de inalação, ingestão ou através da pele, que podem causar morte ou sérios danos físicos, seguindo exposições contínuas repetitivas a pequenas quantidades durante períodos de dias, meses ou anos. Então a gente conseguiu compreender os níveis de toxicidade e um pouco mais sobre toxicologia, no que se refere aos tipos toxicológicos, as formas de contatos e os níveis. Lembrando, toxicologia, como a gente está falando de saúde ocupacional, é um fator bem importante, pode-se dizer até mais importante do que algumas epidemias, porque a toxicidade está em vários produtos, né? Temos produtos levemente tóxicos, produtos que não são de grande toxicidade, mas como a pessoa manuseia aquele produto, digamos, durante as suas 8 horas, durante vários anos de trabalho, aquilo vai acometendo, aquelas substâncias tóxicas vão se aglomerando no corpo da pessoa e causando, ao longo do tempo, várias complicações à mesma. Então, a toxicidade, sim, principalmente no âmbito industrial, é um grande problema no que tange saúde ocupacional. Partiremos agora para a página 22, onde a gente vai analisar exames muito importantes e frequentes no âmbito de higiene ocupacional e enfermagem do trabalho, que é o exame admissional e o exame demissional. Com certeza você já deve ter ouvido, deve ter ouvido falar dos mesmos, né? A gente falou do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde há vários exames, né? E entre esses exames que é feito no colaborador, tem o exame admissional e o exame demissional. Começaremos primeiramente com o exame admissional, passando uma explicação. Posteriormente, a gente vai explicar sobre o exame demissional. Então, exame admissional é um exame médico simples e obrigatório, solicitado pelas empresas antes de firmar a contratação de um funcionário com carteira assinada. O exame médico admissional está previsto no artigo 168 da CLT. Quem deve realizar o exame admissional? Qual tipo de empregado? Todos os empregados, sem exceção alguma, antes de serem contratados, devem realizar o exame admissional. O exame admissional, que tem como finalidade comprovar que naquele momento, no momento da contratação daquele colaborador, o mesmo não tinha nenhuma gravidade de saúde que impedisse de exercer aquela função, né? É muito importante o exame adicional, porque caso o colaborador contraia alguma doença relacionada ao seu trabalho, existe a comprovação de quando ele iniciou a sua atividade, ele não tinha, né, não foi constatado essa doença. Então, essa doença foi decorrente desse período de trabalho que ele exerceu dentro da empresa. E também é muito importante, não só para o empregado, mas também como para o empregador, porque garante que o mesmo, caso, digamos, ele tenha uma doença, né, que seja constatado ela, né, e que verifique que essa pessoa realmente está capacitada, né, fisicamente, para exercer a função a qual deseja, né? Então não é que a pessoa tenha um problema de saúde e que ela não pode exercer a função. Se para aquela, digamos, para aquela função exige uma pessoa ativamente, um físico muito ativo em questão de ergonomia, de não ter problemas relacionados, por exemplo, à coluna, obviamente que não vai ser admissível ter uma pessoa já com problemas ligados à coluna ou a outros semelhantes a isso que vão impedir dele exercer sua atividade mais física, né, mais laboral. Então a gente tem lá no terceiro parágrafo, o exame admissional é necessário para comprovar o bom estado de saúde físico e mental do novo funcionário. Para exercer a função a que será destinado, é realizado por um médico com especialização em medicina do trabalho, pois é ele quem identifica doenças ocupacionais. Identificando que a pessoa está apta para exercer aquela função, ela recebe o atestado médico de capacidade funcional relacionado àquela vaga. Outra curiosidade bem importante, relacionado ainda a exame admissional, é proibido, pode ser fazer vários exames, logicamente, para constatar vários tipos de doenças ou enfermidades que a pessoa tenha. No entanto, não pode-se fazer exames ligados a testes de gravidez e de HIV. Então, por uma questão discriminatória, né, para não haver essa discriminação de não contratar gestantes e também não contratar pessoas portadoras do vírus HIV, esses exames são proibidos, ok? Partiremos agora para o exame demissional. Ainda lá na página 22, diferente então do adicional, o exame demissional é realizado quando o desligamento do trabalhador, quando ele sai. Então é o resultado final daquele período de trabalho que ele exerceu na empresa. Então, aonde vai ser constatado se por acaso ele não contraiu nenhuma doença, nem um agravo em sua saúde, ligado às atividades que ele exerceu. É constatado também que ele está apto, né, para estar ingressando em um novo trabalho, e esse exame é muito importante para que depois, caso o empregador sofra algum problema de saúde, que não se alegue que esse problema foi degenerativo daquela atividade, porque quando ele saiu foi feito novamente um check-up geral e constatado que ele não teve nenhum agravo de saúde. Então a gente tem, além desses exames admissional e demissional, nós temos exames periódicos que são feitos. No entanto, esses exames periódicos são obrigatórios de acordo com a atividade que a pessoa exerce. Se for uma atividade mais física, que exige mais esforço do corpo humano, ou que ele esteja mais propenso a riscos, como a gente viu, riscos biológicos, riscos físicos, químicos e ergonômicos, é necessário que, além do exame admissional na entrada e o demissional na saída, ele faça exames periódicos para estar sempre constatando que ele não tem nenhum agravo, caso seja constatado, para que ainda possa ser feito um tratamento preventivo em relação ao mesmo. Partindo para a página 24, nós temos mais como uma curiosidade a tonometria, que é um exame também bastante utilizado. A tonometria é um exame realizado aos olhos com o objetivo de medir a pressão dentro do olho intraocular. Com o auxílio de um tonômetro, o aparelho pode ser de não contato ou de aplanação, acoplado ao aparelho do olho, como vocês podem ver na imagem ao lado. É mais como uma função de lembrar que são vários exames relacionados à saúde do trabalhador. Como não foi citado anteriormente, aqui você conta essas informações ligadas a esse exame específico. Partiremos agora para uma parte muito importante dentro da apostila de enfermagem do trabalho, que é o atendimento pré-hospitalar, né? É muito importante lembrar que você, como profissional, né, realizando esse curso de enfermagem do trabalho, dentre algumas funções que você pode atribuir é fazer a participação de uma comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA, né, dentro de uma organização. E o contexto de atendimento pré-hospitalar é você ter conhecimento para estar podendo prestar os primeiros socorros a uma possível vítima de algum acidente de trabalho, ou uma vítima em geral que sofra alguma, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória no local de trabalho, né? Logicamente, dando o suporte, tendo em meta o suporte à vida, até o momento da chegada do serviço de emergência realmente capacitado e com equipamentos apropriados para a realização, para a tarefa de salvamento dessa pessoa. Então, iniciando pelo RCP, reanimação cardiopulmonar e suporte à vida, SBV. Então, vai ser muito comum ao longo desse estudo essas siglas, né? Então, para que você consiga também entender. Também a gente vai ter posteriormente PCR, que é parada cardiorrespiratória, certo? Logo no início, então, a gente tem a seguinte definição: muitas são as vítimas que têm sido salvas por pessoas que foram treinadas com técnicas de reanimação cardiopulmonar, RCP, e suporte à vida, SBV, que tem como procedimentos principais. Quais são os primeiros procedimentos que devem ser adotados? Avaliação rápida da cena que está acontecendo, a cena daquele acidente, da cena daquelas vítimas ou de uma vítima apenas. Avaliação rápida do nível de consciência da vítima. Abertura de vias aéreas. Ventilação artificial e a compressão torácica, que a gente vai tá verificando cada uma dessas etapas na sequência. Ali também cita o ABC da vida e outras funções. Então, logo abaixo a gente tem uma pergunta, mais para o final da página 25. Será que a RCP, ou seja, a reanimação cardiopulmonar, em vítimas de parada, realmente faz alguma diferença? Será que faz diferença você prestar esse suporte à vida dessa vítima? Então a gente vai ter algumas informações bem importantes e você vai poder verificar que realmente é sim de grande importância. Nestes casos, o fator tempo é de extrema importância, pois devido ao oxigênio residual que ainda permanece no organismo da vítima, temos até 4 minutos após o acidente para iniciar a RCP, com uma grande probabilidade dessa vítima não sofrer nenhum dano. Então, até 4 minutos após a parada cardiorrespiratória deve ser iniciado esse procedimento. Quando o tempo começar a girar em torno de 4 a 6 minutos, as chances de recuperação e sequelas diminuem vertiginosamente, né? Então já começa a já diminuir as probabilidades de o paciente não ter nenhuma sequela. A partir de 6 minutos, provavelmente o cérebro da vítima já começa a sofrer danos irreversíveis devido à hipóxia. Porém, a implementação precoce da RCP modifica totalmente esse quadro. A cada minuto sem RCP, a vítima perde 10%. Isso já pode ver lá na página 26, essas informações. Então, a cada minuto que a pessoa fica sem o procedimento de RCP após a parada cardiorrespiratória, ela tem 10% a menos de chances de sobreviver àquela parada. E à medida que esse tempo vai aumentando, como você pode ver abaixo, esse percentual também aumenta. 2 minutos, 20%, 3, 4 minutos, 40%. Então, é muito importante esse atendimento à vítima. A gente tem também a informação na página 26. A função da RCP, portanto, não é despertar a vítima, mas oxigenar e circular o sangue até que seja iniciado o tratamento definitivo, né, com aparelhagem correta, desfibrilador e todos os componentes que necessitam para reanimar aquela pessoa. Retardar também o máximo a lesão cerebral naquela vítima, fazendo a oxigenação do organismo. Manter a perfusão coronária adequada até a chegada do desfibrilador, como a gente citou. Em todo e qualquer evento, o que devemos fazer? Então a gente vai agora compreender um pouco mais da situação, compreender um pouco mais da técnica de reanimação dessa vítima. A gente tem logo abaixo, mas para o final da página: e se o local em que você estiver não parecer seguro, saia imediatamente para minimizar o tempo. Faça as perguntas preliminares. Então, O local que você deve estar, a gente está falando de um acidente que aconteceu, através de um acidente a pessoa está sofrendo a parada cardiorrespiratória, né? Mas muitas vezes, pela situação até do acidente, esse local se torna inseguro. Então você deve avaliar, como também, para que você não, também não se torne uma possível vítima desse acidente e muitas vezes ocasionando ainda mais o paciente a outras complicações por não conseguir prestar o suporte ao mesmo. Então, muito importante você analisar o cenário do acidente, o cenário em que se encontra. A gente vai ver na sequência alguns parâmetros. Então, a gente tem lá no penúltimo parágrafo. A cena está segura? Individual, assim como as medidas a serem tomadas para avaliação correta, assegura a seguridade da cena. É necessário evitar ou eliminar os prováveis agentes causadores de lesão, ou seja, fogo, explosão, a eletricidade, fumaça, água, gás tóxico, tráfego, desmoronamentos, ferragens cortantes, materiais perigosos, tudo que pode estar atrelado àquela situação do acidente, né? Porque pode acontecer da vítima apenas, por algum motivo, sofrer essa parada cardiorrespiratória, mas ela pode também ser oriunda de algum acidente, né, em algum local, e para isso se envolve toda uma situação de risco que compreende um acidente. A segunda etapa é analisar o que aconteceu, traumático e indispensável para a tomada da decisão. Ou seja, você deve fazer uma análise geral daquele ambiente, do que realmente aconteceu, até porque, a partir do momento que se presta o salvamento, retirada de equipamentos que estão ligados àquele acidente ou àquela situação, você, como foi a primeira pessoa, talvez, que chegou no local, as primeiras pessoas que vão prestar esse auxílio, é necessário você entender o acidente até para depois você poder passar informações do que aconteceu para as pessoas ligadas a essa questão de investigação. Partindo para a próxima página, na página número 27, a gente tem também a outra indagação. Quantas vítimas? É importante avaliar também quantas vítimas foram envolvidas no evento, para que todas as vítimas possam receber os cuidados iniciais de socorro. É importante não se deixar levar pelas vítimas que mais chamam a atenção, gritando, ou por aquelas que aparentemente estão em pior estado. Determinar o número de vítimas é muito importante, pois dessa forma dependerá o tipo de socorro e recursos a serem disponibilizados. Com certeza, um acidente envolvendo 10, 12 vítimas, a proporção de resgate que deve ser mobilizada para atender aquele acidente é muito maior do que uma única pessoa, né? A gente está falando de número de ambulâncias, de equipamentos necessários, até mesmo a preparação dos locais receptores, né? As unidades de atendimento, de saúde, que vão estar recebendo esse paciente, para elas também ter a questão de vagas, para se ter um entendimento logístico de que vai ter que determinar uma quantidade de vítimas para um hospital, uma quantidade de vítimas para outro hospital, de acordo com a quantidade de vagas de urgência em cada um desses locais, porque não adianta encaminhar todos para um único local específico, sendo que lá não terá capacidade de atendimento. Então, a gente tem esse contexto de a quantidade de vítimas. Também uma parte muito importante no que diz, como a gente citou, que para você fazer o trabalho de salvamento, de auxílio, suporte básico à vida daquela pessoa, você deve também prevalecer o suporte da sua própria vida. Então é importante você ficar atento aos riscos, não só do local, mas aos riscos que você está exposto prestando esse suporte de atendimento. Ali a gente tem o contexto de bioproteção no segundo parágrafo da página 27 e diz o seguinte: ao aproximar-se da vítima, o socorrista deve ter sempre em mente a sua própria segurança, como a gente disse, e sempre que possível utilizar equipamentos de bioproteção, pois o contato direto com substância como sangue, urina, fezes, vômito, saliva e muco pode provocar contaminações para quem está prestando esse socorro. Então, ali a gente tem a questão, logicamente, que muitas vezes você não vai ter esses equipamentos de proteção. A gente está falando de, ao menos, você ter uma luva ou um equipamento apropriado para realizar a respiração boca a boca, que a gente vai estar vendo logo em sequência. Mas dependendo, se é numa empresa, sim, né? Ela tem que ter seus equipamentos, equipamentos de primeiros socorros, e deve ter, sim, esses equipamentos que vão estar ajudando a você salvar uma vida. Agora a gente vai para uma parte bem importante, que é avaliar o nível de consciência da vítima. Então, dentre os níveis de consciência, a gente pode destacar três níveis, né? Que é o nível de alerta, o nível verbal e já o nível inconsciente, como você pode ver na figura. Começando para o nível de alerta, onde você vai ter a vítima com olhos abertos, alerta, responsiva e acompanhando tudo o que está acontecendo. Mas se não estiver alerta, se a vítima estiver alerta, pergunte o que aconteceu, se toma algum remédio e como você pode ajudar. Então, solicite o máximo de informações, como a gente já viu, né? Se ela toma alguma medicação, se ela tem algum outro problema, porque essas informações vão ser importantes, porque como você é a primeira pessoa que está prestando o auxílio, o suporte básico à vida daquela pessoa, até a chegada dos socorristas, talvez essa pessoa já não esteja mais consciente e não esteja mais capacidade de estar passando essas informações. E você já vai ter essas informações para estar orientando, para estar passando para os socorristas e eles executar o trabalho da melhor forma possível. Então, o estado verbal. Procure tocar a vítima para saber se ela reage ao toque e à solicitação verbal. Procure utilizar a fraseologia. Tudo bem? Posso ajudar? Né? Então, já é um grau de estado da vítima. Se a vítima esboçar alguma reação, procure saber o que aconteceu, se faz uso de algum remédio, né? Aquilo que a gente citou. E, por fim, o estado inconsciente. Ela será classificada como inconsciente se, até esse ponto, a ajuda ainda não tiver sido solicitada, deve ser priorizado o acionamento do serviço de urgência o mais rápido possível. Né? Então, estando no grau de inconsciência, deve se acionar os serviços de urgência. No entanto, você analisando a gravidade da situação, não é porque a pessoa esteja falando, esteja se comunicando, que não deve ser acionado os serviços de urgência. Né? Aqui, ali ele faz um comparativo que muitas vezes, até você entender o que aconteceu, entender a gravidade da situação, você não obtendo respostas da pessoa que está passando por aquele mal, né, passando por aquela situação, ela vai poder dizer que ela não está com dificuldades de respiração, está com uma forte dor de cabeça, está com alguma situação que já vai indicar que deve ser de antemão já chamado socorro. No entanto, se ela estiver inconsciente, você já não consegue mais obter as informações e o procedimento é, logicamente, chamar o resgate o mais breve possível. E posteriormente prestar, né, o trabalho de suporte, à vida, o RCP. A gente pode ver também, ainda lá na página 28, no sexto parágrafo, mas para acionar o socorro, você precisa se afastar da vítima, deverá abrir as vias aéreas, ver se a vítima respira, deixá-la em posição lateral de segurança, PLS, como a gente pode ver na imagem ao lado. Tudo isso para evitar que a língua obstrua as vias aéreas ou que bronco aspire a própria secreção, caso venha vomitar. Então, esse procedimento do PLS, né, para que a língua, como estando no estado de parada cardiorrespiratória, pode haver um relaxamento muscular e a pessoa se engasga com a própria língua. Então, esse procedimento é para que evite essa situação. A gente vai ver lá na página 28, no último parágrafo, os sinais comuns de PCR, como a gente faz para verificar que a pessoa está sendo vítima de uma parada cardiorrespiratória. Primeiramente, ausência de pulso. Então verifica a ausência de pulso, é o sintoma primário de que a pessoa está passando por uma parada cardiorrespiratória. Apneia, ou seja, o trancamento das vias aéreas. Também a inconsciência. Todo paciente em PCR está inconsciente, mas várias outras emergências podem se associar à inconsciência. Não quer dizer que a pessoa esteja inconsciente, né? É porque ela está passando por uma parada cardiorrespiratória, né? Às vezes pode ser um desmaio ligado à pressão, ligado a qualquer outro fator, e pode também dar como sinal resultante à inconsciência. E por fim, aparência de morte e palidez, imobilidade de sinais inespecíficos. Então a gente tem essas como sendo as características, os sintomas de pessoas que estão sofrendo de uma parada cardiorrespiratória, PCR. Momento, interação. E vamos agora ao nosso segundo momento, interação, do curso de Enfermagem do Trabalho, Apostila Módulo 2 e Rádio Web 2. E a gente traz uma pergunta muito interessante, muito pertinente a esse assunto de atendimento pré-hospitalar que nós estamos aprendendo. A dúvida é de Marina Becker, da cidade de Guarapuava, estado do Paraná. A pergunta dela diz o seguinte: caso a vítima esteja consciente e em alerta, deve-se ignorar a chamada do resgate? Pergunta realmente muito interessante. O que a gente pode esclarecer para ti, Marina, é o seguinte: cada situação necessitará uma análise diferente. Vamos supor uma seguinte situação. Uma pessoa, você está no seu ambiente de trabalho, uma pessoa desmaia na sua frente e, obviamente, você vai iniciar o procedimento. Assim que ela desmaiou, antes de que você inicie esse procedimento, ela reacorda e diz para você que ela sofre um problema de pressão ou ela sofre, talvez, de um outro problema em que isso acontece, que é corriqueiro. Nessas situações, o que deve ser feito? Você deve monitorar ela logo após, se ela volta a seu estado normal, e você deve orientar a que ela se dirija, né, no pronto-socorro, ou melhor, que você leve ela. Mas isso em caso de perfeita recuperação imediatamente depois, em que ela não demore muito tempo para retornar, apenas uma leve tontura, pode-se dizer assim. No entanto, a gente sempre orienta o seguinte: em caso de qualquer dúvida sua, você que está ali para auxiliar essa pessoa, chame o resgate, né? E após, inicie os procedimentos de atendimento pré-hospitalar. Porque muitas vezes a pessoa, a vítima, pode se recuperar e dizer: não foi nada, é normal, é comum, é corriqueiro. Mas você não sabe se talvez aquilo não é talvez um início de um acidente vascular cerebral, um AVC, que pode dar apenas um leve sintoma e a pessoa volta ao normal e posteriormente já é tarde demais. Portanto, orientado sim, é que você chame o resgate em todas as situações, né? Apenas algumas situações assim que são muito leves, né? Apenas uma tontura, a pessoa volta normal, mas aí o procedimento é você ficar de olho, você como um profissional habilitado, monitorar essa pessoa, ver se ela não vai ter nenhuma recaída. Se aconteceu isso, por exemplo, segunda-feira no teu trabalho, ela teve apenas uma tontura, se sentiu mal, em poucos minutos ela voltou ao seu estado normal. Na quarta-feira aconteceu isso de novo, não hesite, chame o atendimento, porque essa pessoa está tendo algum problema, né? Talvez pode ser um problema simples ou um problema grave, até mesmo um problema de pressão, pressão baixa ou pressão alta. Pode ser sim um grande problema, né? Dependendo do nível de pressão arterial que a pessoa está tendo naquele momento, resultando essa queda de pressão, esse desmaio, e pode ser um sinal de algo mais sério. Espero que possa ter esclarecido a sua dúvida, Marina. E esse é o procedimento que deve ser adotado, né? Então, em caso de dúvida, sempre chame o resgate, né? Os serviços de atendimento, 193, o SAMU, enfim, o que for de mais prático e ágil naquele momento. Lembrando, aluno, caso você tenha alguma outra dúvida, pode utilizar esses canais de atendimento. Em uma próxima rádio web, a sua dúvida pode estar aqui, tendo em vista que continuamente a gente refaz elas, né, buscando sempre novos conteúdos, novas informações, e com isso a sua dúvida pode estar aqui também. Lá na página 29, a gente vai conseguir entender um pouco mais do procedimento que deve ser feito, o procedimento de RCP. Primeiramente, abertura das vias aéreas, como a gente pode ver lá naquela primeira imagem. Para que a vítima respire, é necessário que suas vias aéreas superiores estejam livres, mas em vítimas inconscientes, a principal causa da obstrução é a queda da língua, como a gente já citou, pois sendo um músculo, fica relaxada devido ao estado de inconsciência e se projeta para trás, obstruindo a entrada de ar para os pulmões. Assim sendo, a vítima deve ser colocada em descúbito dorsal, refeito à desobstrução da boca com abertura das vias aéreas, como mostra na imagem abaixo. Se o cenário sugerir, né, no último parágrafo, você pode acompanhar comigo, caro aluno, se o cenário sugerir nos pacientes inconscientes, o sucurista deverá procurar o corpo estranho na cavidade oral e, em caso positivo, retirá-lo com cuidado. Além disso, a presença de vômito ou sangramento abundante na cavidade oral pode impedir a passagem de ar e é considerada uma obstrução das vias aéreas. O sucurista pode também retirar as secreções através de um aspirador manual ou pela própria rotação lateral da vítima, em bloco e com os cuidados necessários para a proteção da coluna cervical, mantendo-se sempre seu alinhamento ou posição neutra. Então, as situações de abertura das vias aéreas. Indo para a página 30, a gente tem o contexto B. Lembrando que esse é o contexto chamado ABC. O que diz nesse contexto? O contexto ABC da vida, como é chamado, é abertura das vias aéreas, posteriormente boa respiração e circulação. Então, feito a abertura das vias aéreas, a gente vai para a etapa número B, que é a boa ventilação. Deverá se checar a ventilação. A checagem deve ser feita utilizando a técnica ver, ouvir e sentir, né? Como é que se utiliza essa técnica? A checagem não deve exceder 10 segundos. Enquanto o sucurista verifica a respiração, ele deve se perguntar: a respiração está normal? Para essa pergunta podem existir três respostas. Sim, está respirando normalmente. Resposta B: não, a vítima não está respirando. C: não, a vítima está respirando lenta e anormal, como um peixe fora d'água. Então, no quesito respiração, ouvir e sentir, você vai se deparar sempre com essas três situações. Caso a vítima esteja respirando de forma normal, o sucurista deverá realizar duas ventilações, né? Que é a respiração boca a boca, impulsionando duas ventilações de oxigênio na vítima, como a gente pode ver na imagem logo no final da página. A quantidade de ar a ser insuflada para dentro da vítima deve ser apenas o suficiente para mover o tórax. Então, à medida que você assopra, você vai conseguir verificar se consegue ter essa movimentação do tórax da vítima. com duração máxima de 1 segundo cada uma. Muitos socorristas evitam fazer as ventilações de resgate boca a boca por medo de pegar uma doença. Nos casos de parada cardíaca súbita, em que a causa é a doença cardiovascular, isto é muito raro. Para realizá-la, o socorrista deve, mantendo a boca do paciente em extensão, cobrir a boca do paciente totalmente com a sua boca e manter apertadas, ocluir as partes moles do nariz para que o ar adentre no pulmão da vítima. Então, tranca-se o nariz e insufla o ar duas vezes, um segundo no máximo. Vamos então agora para a página 31, que é a circulação. Os profissionais da área de saúde devem realizar a checagem de pulso central, carótido ou femoral. Tratando-se de pessoas que não são profissionais da área de saúde, a partir do momento que se for detectado que a vítima respira de forma normal, deve proceder imediatamente com as duas ventilações, como a gente citou, do resgate, em seguida 30 compressões torácicas na linha intramamilar. Neste caso, não se faz a verificação de pulso. Então, para você conseguir compreender a dinâmica desse suporte, as duas ventilações na boca, trancando o nariz da vítima, né? Antes de tudo, a desobstrução da via aérea, verificar que não tem nada impedindo a passagem de ar. Feito as duas ventilações, é feito as 30 compressões torácicas no tórax da vítima, impulsionando, né, com as suas mãos, como você pode ver lá na imagem, o tórax para baixo, né? A gente vai ter lá no último parágrafo essas informações um pouco mais técnica. Antes disso, a gente vai lá no segundo parágrafo, diz o seguinte: compressão torácica. O ponto de compressão torácica situa-se no centro do tórax, sobre o osso central, denominado externo. Para encontrá-lo, o socorrista deve traçar, né, para você conseguir verificar bem certo qual o ponto, diagnosticar uma linha entre os mamilos da vítima e bem ao meio do osso externo, você vai pressionar, como você pode ver ali na imagem. Você coloca uma mão sobre a outra, né, um calcanhar da mão sobre a outra, deixe os braços no ângulo de 90 graus, ou seja, não flexiona o cotovelo e flexiona apenas o seu corpo na vítima, impulsionando de 4 a 5 centímetros. Lá no último parágrafo, diz o seguinte: o socorrista deve realizar 30 compreensões no tempo entre 18 a 21 segundos. Então, essa compreensão, ela deve ser mais rápida do que 1 segundo, né? Então, em cada 20 segundos, mais ou menos, você deve realizar 30 compreensões no tórax da vítima. Como diz ali, né, 4 a 5 centímetros. Esse procedimento sempre vai ser duas ventilações, posteriormente 30 compreensões, duas ventilações, 30 compreensões, como diz ali, né? Então, são duas ventilações para 30 compreensões. Realizar esse processo durante 5 vezes, né? Então, isso compreende um ciclo de RCP. 5 etapas de 2 ventilações seguidas de 30 compressões no tórax da vítima. Muito importante, nenhuma das etapas deve ser negligenciada. Terminando o ciclo, se aguarda e verificar se a pessoa volta a ter a respiração normalizada. Não retornando, se refaz todo esse processo novamente. Na página 32, diz, né, o seguinte, né, são informações quando a pessoa está sozinha, né? Torna-se um pouco mais difícil você prestar, porque você vai ter que fazer a respiração, né? Fazer as ventilações e em seguida fazer as 30 compressões. Como deve ser realizado um aperto forte no tórax da vítima por várias vezes, isso se torna um pouco cansativo. Então, havendo a presença de mais pessoas habilitadas a realizar esse processo, é ideal sim que sempre se faça um rodízio, principalmente na compressão torácica, na movimentação da compressão torácica, para que se exerça, né, em cada um desses ciclos, né, de forma correta, de forma certa, com a pressão necessária, impulsionando de 4 a 5 centímetros o tórax da vítima para baixo. Ainda na página 32, a gente vai iniciar um estudo sobre OVAS. OVAS, corpos estranhos podem bloquear a passagem de ar, obstruindo total ou parcialmente as vias aéreas. Então, é o afogamento. OVAS, definição, então, é obstrução das vias aéreas superiores. Muito comum em crianças, né, idosos também. Então, é o afogamento e com isso pode levar à falta de oxigenação no organismo da pessoa também. Para determinar se uma vítima tem as vias aéreas, né, obstruídas, ela pode estar obstruída tanto de forma parcial como forma total, ou de forma total. Então, é necessário realizar alguns testes para verificar em que nível de obstrução acontece naquela vítima. Para determinar se uma vítima tem as vias aéreas obstruídas de forma parcial ou total, o socorrista deve perguntar: você está engasgado? Quando se fala em obstrução de vias aéreas por corpo estranho, a palavra-chave é som. Se ser indagada, a vítima conseguir emitir qualquer tipo de som, como falar sussurrando ou ainda conseguir emitir alguns ruídos respiratórios, estridentes, tossir, significa que a obstrução é leve, parcial, incompleta. Ainda há alguma respiração e oxigenação no organismo naquele momento. No entanto, se ela não conseguir produzir nenhum tipo de som, volume zero, apresenta inquietação, lábios meio azulados, ou desmaiar, isso significa que o ar oxigênio não está chegando até os pulmões. Logo, se trata de uma obstrução grave, total e completa. Então, a gente tem lá alguns procedimentos que devem ser adotados. Acalme a vítima, estimule a tosse, administre oxigênio, se há no local, encaminhe para o serviço médico, né? Acione o socorro, manobra de desobstrução. A manobra de desobstrução a gente vai analisar em sequência, mais a fundo lá na página 34. Você pode ir acompanhando nessas imagens. O socorrista, né, ele se coloca atrás da vítima em pé, fecha uma das mãos, coloca o lado do polegar dessa mão no abdômen da vítima, ligeiramente, né, um pouco acima do umbigo, bem abaixo do osso do tórax, né, o externo, como a gente viu lá no procedimento da RCP, com a mão livre, o socorrista deve agarrar o punho de sua mão, que está em contato com o abdômen da vítima, e fazer compressões rápidas para cima, continuar a fazer compressões até que o corpo estranho seja expelido ou a vítima, né, perca a consciência, né, desmaie, aí se parte para um outro procedimento. Ali ele tem uma orientação: em pacientes grávidas ou pacientes extremamente obesos, o ponto de compreensão para a desobstrução das vias aéreas torácicas é da RCP, ou seja, no subexterno, né, você faz aquela linha imaginária entre os dois mamilos e ali você faz essa pressão para desobstrução da via aérea e eliminação desse corpo estranho. Se tratando de uma vítima inconsciente, ou digamos que você inicia o procedimento, esse procedimento no paciente, na vítima, e ele não consiga ter reação, provavelmente ele vai ocasionar o desmaio e ele se torna inconsciente. Na vítima inconsciente, o paciente, né, desmaia. Neste caso, o suculista deve colocar a vítima em descúbito dorsal, realizar a manobra de abertura da boca e verificar a presença de corpo estranho, né, se já não é, não é possível visualizar o que está provocando o afogamento. E realizar o procedimento de RCP, fazer duas ventilações de resgate junto com a manobra de abertura de vias aéreas. Caso não haja expansão torácica e a hiperextensão da cabeça estiver correta, o suculista deve iniciar 20 compressões torácicas, como o procedimento do RCP que a gente visualizou anteriormente. Abrir a boca do paciente para verificação da presença do corpo estranho nas ventilações. Trata-se de uma verificação visual, nunca tente introduzir o dedo para procurar algo. Faz esse procedimento de RCP e cada vez que você vai aplicar as ventilações, você visualiza dentro da boca da vítima, se já não é possível visualizar a presença do corpo estranho, para daí então você tentar efetuar a retirada do mesmo. Partindo lá na página 35, a gente tem o DA. DA é um aparelho, né, um aparelho que realiza tanto em conjunto com o procedimento de PCR, mas de uma forma mais eficaz, obviamente, aonde introduz um choque elétrico na vítima na tentativa de reanimação. O choque é o que chamamos de desfibrilação precoce. Isto é, desfibrilação é o único tratamento definitivo e eficaz da PCR, por desorganização do estímulo elétrico, fibrilação ventricular. Atualmente, a realização do choque pode ser facilmente realizada por qualquer pessoa com treinamento de poucas horas, devido às características e à simplicidade do uso dos desfibriladores semiautomáticos, chamados DDA. O DA é um aparelho computadorizado que vai analisar automaticamente, ele vai reconhecer também a existência de qual ritmo cardíaco a vítima tem e necessita de choque. Ele comunica o resultado de sua análise ao socorrista por um sistema de voz. Por sua simplicidade e rapidez de operação, aumenta consideravelmente as chances de sobrevivência. Muito importante também, durante esse procedimento de instalação do DA e de execução dos choques, deve-se continuar com aquele procedimento de RCP, a ventilação e a pressão no tórax da vítima, as 30 compreensões, nesses intervalos. Então, no momento da chegada, da instalação, até durante a aplicação dos choques, ainda se continua exercendo, né, o procedimento de RCP. Porque os aparelhos, né, eles já são programados, muitos deles, para que quando inicia o procedimento do choque, ele aplica o choque necessário, posteriormente ele aguarda 2 minutos, automaticamente o sistema se desliga por 2 minutos, para que nesse período se continue executando a função de RCP. Aí ele retorna e repete o choque na vítima até que haja o retorno da mesma. Lá na página 36, a gente tem o procedimento mais exemplificado de como da instalação do DA. Ainda na página 35, a gente tem o procedimento de instalação do DA. Primeiramente, liga o aparelho. O socorrista que traz o DA deve... Existem vários modelos do DA. O ideal é que o socorrista conheça o aparelho existente no seu local de trabalho. Então, para que já ligue e já tenha conhecimento. Posteriormente, vai aplicar as pás autoadesivas no tórax do paciente. Dessa forma, uma das pás fica do lado direito do tórax do paciente e a outra pá deve ser colocada do lado esquerdo, como mostra nas imagens abaixo. Próximo procedimento, após verificar, o aparelho auto-verificar, né, o nível do paciente, o nível cardíaco, o socorrista deve orientar que todos se afastem, obviamente, para que o choque seja somente no paciente. E após a aplicação do choque, retorna o procedimento de RCP, choque, RCP, até o retorno do paciente. Lá na página 37, a gente tem algumas informações importantes, começando lá para o segundo parágrafo. Cerca de 85% dos casos de parada cardiorrespiratórias em adultos é decorrente de anormalidades do ritmo cardíaco, que impede a contração muscular. A correção desses problemas se dá pelo choque. Assim sendo, quanto mais precoce for o choque, maior a chance de sucesso nas manobras de reanimação. É a mesma coisa que a gente viu anteriormente no caso do RSP. Quanto mais precoce iniciar esse procedimento, maiores são as chances do paciente. Cuidados especiais, né, na aplicação do DA. Tórax molhado. Não aplique o choque se o tórax da vítima estiver molhado. A água, como boa condutora de eletricidade, faz com que o choque se transmita de uma pá a outra, sem penetrar no tórax do paciente. Tórax muito cabeludo, muito cabelo no peito, impede um bom contato entre as pás e a pele do paciente. O DA provavelmente emitirá a mensagem, verifique os elétricos. Sendo necessário que haja a remoção desse excesso de pelos por meio de uma gilete que já deve acompanhar esse equipamento. No item 3 também a gente tem a adesivos de medicamentos. Também pode haver no paciente adesivos de medicamentos. São cada vez mais usados em medicina. Caso você não saiba, um adesivo de medicamento, por exemplo, propõe que o corpo, através daquele adesivo, absorve a medicação que o paciente necessita. Havendo esse adesivo no local aonde vai se colocar a pá do DA, deve ser retirado para que tenha maior condução de energia para a vítima. Outro fator muito importante também, no item 4, como a gente pode ver, é a utilização do DA em crianças. O DA não está indicado para crianças de até 1 ano de idade. Já em crianças de 1 a 8 anos, pode ser usado quando indicado. Neste caso, a utilização do DA deve ser sempre procedida de ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Outra característica bem importante na utilização para crianças, se utiliza uma pá, né, menor, né, uma pá pediátrica, chamada assim, que ela, além de ser menor e conseguir abranger o local estratégico e ficar na distância correta uma da outra, ela também emite menos energia, uma energia adequada para a criança. Ainda na página 37, nós temos a conduta após a recuperação do paciente, após o retorno do mesmo. Caso o paciente se movimente ou volte a respirar, ele deverá ser colocado em posição lateral de segurança, a PLS, como nós já vimos, enquanto aguarda para ser removido. A PLS garante a passagem livre de ar pelas vias aéreas, seja por queda de língua, que não ocorre nesta posição. Ou seja, é colocado para que a pessoa, caso ela se afogue, tenha vômitos ou até mesmo a questão da língua, não atrapalhe. No outro lado, na página 38, você pode visualizar melhor esse procedimento, como é feito, a PLS, etapa por etapa, para garantir bom funcionamento das vias aéreas. Na página 38, nós iremos adentrar no assunto de hemorragia, também um acidente muito comum, né, um fator a vítima muito comum, que pode acontecer em um acidente de trabalho. Aqui algumas informações importantes. O sangue é o meio em que é realizado o transporte de oxigênio, nutrientes para células, gás carbônico e outras excretas das células para os órgãos de eliminação. Outro dado muito importante também é que diz respeito à quantidade de sangue no organismo. É aproximadamente 70 ml para cada quilo, né? Então, para cada quilo de peso corporal equivale a 70 ml. Então, havendo uma pessoa com cerca de 70 quilos, sabe-se que ela tem 4 litros e 900 ml de sangue, ok? No último parágrafo, a gente tem a seguinte informação. O próprio organismo possui alguns mecanismos naturais de defesa a fim de controlar a perda do fluido sanguíneo por ruptura da parede do vaso, chamados hemostasia, que ocorre pela contração da camada muscular da parede dos vasos, diminuindo assim o tamanho da abertura por onde o sangue está escapando. Então, como a gente vai analisar rapidamente, a hemorragia é a saída do sangue do organismo, né? Não necessariamente do organismo, mas dos vasos sanguíneos, porque ela pode, além da hemorragia ser externa, ela pode ser interna, ocorrer internamente dentro do organismo da pessoa. Aqui citou formas naturais que o próprio organismo trabalha para a diminuição dos princípios de hemorragia, e a gente vai dar uma analisada em cada um deles. Primeiro, coagulação, que é a aderência das plaquetas sob pressão da parede do vaso. Em seguida, ocorre uma série de reações químicas que formam o trombo, ou coágulo, como é chamado, que bloqueia o escape de sangue. Esses meios naturais podem ser associados às técnicas de tratamento básico ou avançado. O que, que isso quer dizer? No caso de hemorragias, por exemplo, externas, tanto internas, uma medicação que vai alterar esse metabolismo do sangue para acelerar esse processo de coagulação, esse processo de, como a gente viu também, o processo de contração da camada muscular, a hemostasia, né, e toda essa função que o próprio organismo desempenha. Partindo então para a página 39, a gente tem então a forma de hemorragia, né, interna, o extravasamento interno. O sangue vaza da parte interior do corpo através de um trauma contuso ou de uma ruptura, laceração de algum órgão do tórax ou abdômen, né? Sintomas da hemorragia severa, quando se trata de uma hemorragia grave, tanto interna quanto externa, nós temos pulso rápido, enchimento capilar em torno de 2 segundos, a pele fria e úmida, PA baixa, que quer dizer pressão arterial baixa, ansiedade, inquietação e sede, respiração rápida e alteração de consciência. Então esses são os sintomas de uma hemorragia em estado já avançado. Partindo para a página 40, nós temos controle da hemorragia. Então, etapas que devem ser feitas para o controle da hemorragia. Primeiramente, a compreensão direta na lesão, por onde o ferimento, no ferimento onde está saindo o sangue. Elevação da área traumatizada, ou seja, digamos que esse sangramento seja no pé, levantar o pé o mais alto possível, né, para que a corrente sanguínea obedeça a força da gravidade e não jogue tanto sangue para a área com hemorragia. Posteriormente, a pressão indireta, né, nos pontos arteriais um pouco antes, né, do ferimento. Então, você aperta, pressiona um pouco antes do ferimento diretamente na artéria. E por último, somente por último, a prática do torniquete, né, que hoje ele é somente executado por profissionais capacitados para a realização do mesmo, e mesmo assim é muito pouco praticado, porque ele pode ocasionar vários problemas, propriamente a luxação, a perca depois daquele membro através do torniquete. Tudo isso, logicamente, para a hemorragia externa. Para a hemorragia interna, o tratamento é apenas cirúrgico, deve-se abrir o paciente, né, e verificar, né, o que está acontecendo, né? Logicamente, antes se faz exames e é possível ver, né, o que está acontecendo e, através do procedimento cirúrgico, eliminar o mais rápido possível essa hemorragia. As hemorragias lentas e crônicas, isso você pode ver, caro aluno, lá no quarto parágrafo. As hemorragias lentas e crônicas quando não tratadas, causam anemia, ou seja, quantidade baixa de glóbulos vermelhos no sangue circulando. Então, a hemorragia lenta, o sangue vai saindo aos poucos, até mesmo dentro do organismo, porque muitas vezes, quando, obviamente, o sangue, através de uma hemorragia externa, logo é perceptível, logo se tenta controlar, e o organismo consegue controlar mais fácil do que uma hemorragia interna. A hemorragia leve, ela vai dar então esse princípio da anemia, por causa da baixa de glóbulos vermelhos no sangue, mas já a hemorragia grave, ela ocasiona um estado de choque. Seguindo no próximo parágrafo, a gente tem uma definição do estado de choque. Estado de choque é o mecanismo de defesa onde o organismo reduz o volume sanguíneo e circulante efetivo a fim de prover circulação sanguínea suficiente para os órgãos mais vitais. É o quadro clínico que resulta da incapacidade do sistema cardiovascular de prover circulação sanguínea suficiente para o organismo. E a taquicardia é o primeiro sinal de choque hemorrágico. O sistema cardiovascular consiste em coração, sistema vascular, formado por artérias, veias e capilares, através do qual o sangue circula e, por fim, o líquido, propriamente o sangue. O mau funcionamento de qualquer um desses três componentes irá resultar a diminuição ou mesmo a ausência de chegada de oxigênio às células, levando à hipóxia tecidual sistêmica, agravando mais ainda a situação nas células cerebrais. Classificação desse choque: ele pode ser distributivo, produzido pela dilatação dos vasos, que torna o volume sanguíneo insuficiente para encher o sistema circulatório; cardiogênico, através da incapacidade do coração de bombear o sangue; obstrutivo, devido ao retorno venoso ao coração ou do bombeamento cardíaco; choque hipovolêmico, é causado por perca aguda de fluido em virtude de desidratação, perca de plasma, hemorragia, perca de plasma, hemácias ou grandes queimaduras. Então, algumas informações sobre hemorragia ocasionando um estado grave vai levar ao choque. Ainda dentro do choque, a gente tem algumas informações relacionadas a sintomas, tanto do choque compensado como choque descompensado, que são eles, principalmente sede, agitação, taquicardia moderada, sudorose, né, suor, pele fria e pegajosa, desorientação e inconsciência, taquipneia, que é a respiração rápida, né, enchimento capilar retardado e hipotensão. Qual o tratamento para a vítima de choque? Avaliação do nível de consciência, primeiramente, promover permeabilidade das vias aéreas, respiração, oxigenoterapia, contenção das hemorragias, caso for uma hemorragia externa, aquecer a vítima, muito importante, e agora procedimentos que o médico irá tomar, né? Providenciar dois acessos venosos, calibrosos, infusão através do soro fisiológico, contato médico, transporte rápido. Então, algumas informações ligadas ao tratamento da vítima de choque causado por hemorragia. Já na página 42, nós vamos adentrar, logicamente, ainda dentro do contexto de hemorragia, mas as luxações e fraturas, que também podem ocasionar, né, tanto hemorragias internas como externas. As luxações são lesões em que a extremidade de um dos ossos, que compõe uma articulação, é deslocada de seu lugar, também conhecida como destroncamento. O dano a tecidos moles pode ser muito grave, afetando vasos sanguíneos, nervos e a cápsula articular que fica próximo a essas articulações. São lesões muito dolorosas e fáceis de identificar devido à distorção anatômica. Ou seja, ela é visível através do formato, né, do destroncamento daquela articulação. As fraturas também, né, podem ocasionar hemorragias internas, né, algumas fraturas como as de fêmur e a de bacia podem produzir graves hemorragias, levando até mesmo ao choque hipovolêmico, né? Então, as luxações e fraturas também são relacionadas ao fator hemorragia, tanto interno como externo. A imobilização de uma vítima, tanto com a luxação como fratura, alivia a dor e diminui o sangramento. A proteção de ferimentos abertos reduz a incidência de infecção. Então, é mais ou menos o primeiro parâmetro que deve ser seguido, né? A imobilização da pessoa, daquele local, para que ela não venha movimentar e talvez perfurar outros vasos internos. E também, né, caso for aquela fratura ter ocasionado um ferimento externo, for uma fratura externa, a proteção de ferimentos abertos, né, reduz a incidência de infecções. Ainda na página 42, ligado a luxações, nós temos alguns procedimentos para o atendimento e o suporte a essa vítima. No item número 2, a gente pode ver, né, remover as roupas, anéis, pulseiras que podem comprometer a vascularização da extremidade, ou seja, a circulação sanguínea. Cortar anéis que estejam em extremidades edemaciadas. Colocar extremidades em posição anatômica e alinhadas, se não apresentar resistência. Não reduzir fraturas ou luxações no atendimento extra-hospitalar. O procedimento é imobilização, não é tentar resolver o problema. Tentar, no caso, por exemplo, de um destroncamento, de uma luxação, você tentar colocar aquele osso no lugar. Esse procedimento deve ser feito no local apropriado com pessoas especializadas. Antes, número 5, antes e depois da imobilização, verificar pulsos, enchimento capilar e sensibilidade e motilidade. No caso de uma luxação ou fratura da articulação, imobilizar extremidades na posição em que foi encontrado, exceto se houver evidência de comprometimento vascular e o transporte for muito longo. Último item, a imobilização deve interessar a articulação distal e proximal à lesão. A imobilização deve interessar a articulação distal e proximal à lesão. Cobrir lesões abertas com bandagens estéreis, né, para não haver contaminação. E assim a gente vai adentrar agora, ainda na página 42, sobre um outro procedimento, um outro acidente, uma outra circunstância, que são as amputações. Como a gente pode ver ali no primeiro parágrafo desse tema, que diz o seguinte: ocorrem acidentes industriais automobilísticos com maior incidência em homens jovens. O tratamento inicial deve ser rápido pela gravidade da lesão e pela possibilidade do reimplante do membro amputado. São lesões incapacitantes e mutilantes e algumas vezes podem ameaçar a vida da vítima. O membro amputado deve ser preservado sempre que possível, visando que consiga fazer o reimplante do membro. Virando a página, página 43, a gente tem alguns procedimentos, né? Então, efetuar a limpeza com solução salina, evitando a imersão em líquido. Solução salina é um soro fisiológico que é utilizado especialmente para essas situações. Próximo item, cobrir a área com compressas de gelo, envolvê-lo com saco plástico, ou seja, esse é o membro que foi amputado. Colocar os sacos plásticos em recipiente de isopor com gelo e água gelada. Mas nunca, muito importante isso, nunca colocar o segmento amputado, por exemplo, o dedo amputado, em contato direto com o gelo. Então, esses procedimentos são importantes, né, para que posteriormente se consiga voltar a fazer o reimplante do mesmo na vítima. No entanto, algumas coisas são imprescindíveis, né? Essa questão de jamais mergulhar ele num líquido, digamos lá na água ou em outro local que não seja apropriado, e nunca colocar o segmento fritado em contato direto com o gelo ou com qualquer outro local, outros riscos e possibilitar o reimplante do mesmo. Ainda na página 43, nós vamos abordar agora queimadura, um acidente muito comum, não só no ambiente de trabalho, mas em vários locais. E a gente vai ter uma definição lá na página 43, como você pode ver, naqueles quatro itens, os quatro tipos comuns de queimaduras. Podem ser tanto térmicas, elétricas, químicas e de radiação. Térmicas podem ser causadas pela condução de calor através de líquidos, sólidos, gases e também diretamente pelas chamas. É o tipo de queimadura mais comum que pode haver, né? Então, através da própria chama, através de um sólido quente que esteja em alta temperatura, você vai encostar, você vai se queimar. Gases quentes, né, vão ocasionar a queimadura térmica. Queimadura elétrica, como o nome já diz, a lesão é causada pelo calor produzido pela passagem da corrente elétrica no tecido. Ou seja, quando você toma um choque em uma rede de alta tensão, as queimaduras se tornam muito graves, né, e muito comum nesses tipos de situação, são as queimaduras elétricas, causadas pela corrente elétrica que entra no organismo da vítima. No item terceiro, a gente tem queimaduras químicas, que resultam do contato de substâncias corrosivas, líquidas ou sólidas com a pele. Então a gente tem vários produtos, né, ácidos, que em contato com a pele produz uma grande queimadura, até mesmo de terceiro grau. No último item, a gente tem radiação, que resulta da exposição à luz solar ou a fontes nucleares, ou seja, tanto equipamentos como produtos radioativos, ou você estando exposto num local com alta radiação, havendo essa radiação num nível elevado, você pode inclusive sofrer queimaduras, né? E também se enquadra, né, além da questão radiativa, a queimadura solar. Então, quando você sofre aquela queimadura estando exposto ao sol, ela se classifica como uma queimadura de radiação, que também é muito comum. Na outra página, página 34, a gente tem os graus, né? Você pode ver naquela imagem, primeiro, segundo e terceiro grau, as queimaduras de primeiro e segundo e terceiro grau. Você ouve muito falar isso quando se fala, né, a pessoa teve queimaduras de terceiro grau, teve queimaduras de primeiro grau. Então, para a gente identificar, você pode verificar até mesmo na imagem, iniciando pela queimadura de primeiro grau, ela atinge apenas a parte superficial da epiderme. Eritema presente, ou seja, aquele vermelhão no local, é a queimadura mais comum. Ela é comum até mesmo na exposição do sol, uma queimadura onde você tem um contato com algum objeto sólido quente, por exemplo, você encosta a mão numa panela que está quente, você vai sofrer esse tipo de queimadura. Na queimadura de segundo grau, a gente já tem a queimadura da parte mais profunda da epiderme, tanto da epiderme como a derme profunda. Ela fica rosa ou esvermelhada e surgem as bolhas, né, grandes bolhas de calor, e surgem bolhas na superfície da pele. E por fim, a mais grave, que é a queimadura de terceiro grau. Nessa queimadura, a gente tem o envolvimento da epiderme, a derme, totais, brancas, preto, marrom. Então a gente tem o último, que é o terceiro grau, a queimadura de terceiro grau. É quando atinge todas as camadas da pele, né? Como você pode ver naquela imagem, e ela fica aparentemente até mesmo em carne viva, como se diz popularmente, a queimadura de terceiro grau. extensão da lesão, outro fator muito importante, também você deve ter ouvido falar, a pessoa teve 30%, 40%, 50% do corpo queimado. Como é que é feito esse cálculo? É bem interessante essa questão. Esse cálculo ele é feito da seguinte forma, através da palma da mão. Através da palma da mão é possível você medir a extensão dessa queimadura. A comparação com a palma da mão se dá porque a superfície da palma da mão, em média, se dá 1% da superfície, do total da superfície corporal. Então, se o tamanho daquela queimadura foi de... você consegue medir, né, aproximadamente são 5 palmas de mão, são 5% do teu corpo queimado. Digamos que seja uma queimadura maior, que envolva todos os membros inferiores, você tem uma queimadura já maior, né? Às vezes são 30, 40% do teu corpo queimado com essa, tendo esse tipo de queimadura. Então, como a gente pode ver lá na página 45, queimaduras em mãos e pés, e face, períneo e regiões circunferenciais são consideradas graves. Queimaduras de segundo grau, 25%. Ali é uma escala que é para você considerar quando que uma queimadura é grave ou quando não é. Quando a pessoa está com risco grave, quando não é. Até mesmo se a pessoa tem uma queimadura de terceiro grau, não quer dizer que seja uma queimadura grave. Devido ao tamanho, pode ser apenas a ponta do dedo que ele teve exposto essa queimadura e, portanto, não é algo grave. A gravidade é um misto de grau da queimadura, primeiro, segundo, terceiro grau, e a área de superfície do corpo, a área que está queimada. Então a gente tem lá, queimadura de segundo grau é considerada grave quando 25% do corpo em adultos. Queimadura de segundo grau, 20% para crianças. Queimadura de terceiro grau, 10% da superfície corporal. Traumatismos associados graves, ou seja, quando além da queimadura, no caso, por exemplo, de um acidente, né, se queimar, ela sofreu um traumatismo, então ali já envolve também um grau de gravidade, mesmo que seja inferior a 10%. Queimaduras elétricas, lesão por inalação, lesão em mão, pés, face, olho e períneo. Queimaduras com lesões moderadas, mas de alto risco. Então a gente vai ver logo abaixo a conduta pré-hospitalar, o que deve ser feito, o que deve ser realizado nesses procedimentos. A conduta inicial, primeiramente, é afastar a vítima da origem da queimadura. Digamos que ela esteja exposta a alguma chama que está produzindo ainda, emitindo calor e podendo até aumentar esse grau de queimadura. O primeiro procedimento é retirar essa pessoa dessa fonte de calor, essa fonte da queimadura. O socorrista deve observar sua segurança pessoal durante o resgate, né? Ou seja, ele deve ver se ele também não vai estar em risco, no caso, por exemplo, de um incêndio, ele não está com roupas apropriadas para adentrar dentro de uma residência e retirar a pessoa com queimadura. Em caso de queimaduras elétricas, desligar a fonte de energia antes de tocar o paciente, né? Então, obviamente. Antes de lavar com água corrente, lesões causadas, lesões por produtos químicos, realizar limpeza mecânica, retirar excessos particulados com escovas de cerdas macias. Então, quer dizer o seguinte, no caso de uma queimadura, por exemplo, até mesmo por um agente químico, né, ou por um outro fator, digamos que essa queimadura seja de um grau mais avançado e tenha até parte da roupa da pessoa entre a queimadura, deve-se tentar retirar, ali ele diz, com uma escova, esses excessos, né, para que evite uma infecção por esses componentes, né? Posteriormente a isso, aí é feito o processo de limpeza daquele local. Outros procedimentos, né, como a gente pode ver abaixo, avaliar o nível de consciência e priorizar a manutenção de vias aéreas, respiração e circulação. Como a gente viu, nas vítimas de vários outros traumas também. Remover anéis, braceletes e outras joias devido ao risco de interrupção da circulação pelo edema. Cuidados com vítimas que apresentam sinais de lesão por inalação. Pessoas que ficaram aprisionadas em locais pouco ventilados têm frequentemente intoxicação pelo monóxido de carbono. Ou seja, dentro de um local onde há um incêndio, através da inalação da fumaça, ela pode ter outros agravos, né? A inconsciência, entre outros. A presença de queimaduras circunferenciais em tórax e pescoço pode causar restrição respiratória. Suplementar oxigênio em altas concentrações sob máscara, assistir à ventilação se necessário. Então, aquela questão que a pessoa pode também ter uma parada cardiorrespiratória através da queimadura. Então, você deve executar aquele mesmo procedimento que a gente viu anteriormente, que é o procedimento da ventilação e da compressão do tórax. Envolver a vítima em lençóis limpos para reduzir a perda de calor e a contaminação bacteriana. Aí a gente tem outras informações, o transporte rápido até a unidade de saúde e assim por diante. Então são alguns procedimentos e algumas informações ligadas à queimadura, grau de queimadura, extensão de queimaduras e os procedimentos a serem adotados. Ainda na página 46, nós podemos, iremos adentrar dentro do conteúdo de lesões. Então, como diz no primeiro parágrafo ligado a este assunto, os mecanismos de lesão podem ser diretos e indiretos. O mais comum são os indiretos, nos quais o cérebro é lesado após desaceleração súbita, como o que ocorre após acidentes automobilísticos. A inércia do cérebro em movimento faz com que ele atinja o crânio ou dura mater no lado da lesão, havendo um golpe, podendo eventualmente ricochetear após o impacto e atingir o outro lado oposto do crânio através de um contra-golpe. Então, para você entender o TCE, que é o traumatismo craniano encefálico, como ele geralmente ocorre numa hipótese de um acidente de carro, uma batida, o cérebro, que especificamente ele é de uma forma solta no crânio, ao haver uma certa redução de velocidade, ele mesmo se choca na parede do crânio. Ao parar essa velocidade, ele pode chocar novamente a parte de trás do mesmo. Então, essa é uma forma comum do traumatismo de crânio encefálico. Aqui a gente vai analisar alguns sinais para a gente conseguir diagnosticar a vítima com esse trauma. Então, primeiramente, a otorragia, que otorragia é hemorragia pelo ouvido, hemorragia de sangue pelo ouvido, rinorragia, que é hemorragia de sangue pelo nariz, otorreia, que é um líquido, não necessariamente sangue, mas um líquido que sai do ouvido da vítima. Também rinorreia, que é um líquido que sai do nariz. Equimoses periobiotárias e mastoide, ou seja, manchas roxas na pele ou em alguma parte da cabeça. Alteração pupilar, que é a pupila dentro do olho, o aumento da mesma, alteração do nível de consciência, perda de motricidade unilateral, ou seja, sua movimentação, atentar para as vítimas politraumatizadas, pois a má perfuração ocasionada por hipovolemia pode comprometer a viabilidade do tecido cerebral. Agora a gente vai analisar o tratamento, quais deve ser o procedimento pré-hospitalar para uma vítima que tem esse trauma. Então, primeiramente, imobilização da coluna cervical, permeabilidade das vias aéreas, verificar, fazer aquele trâmite de verificação da respiração da mesma, oxigenação sob máscara e, se necessário, aplicar ventilação assistida com bolsa, máscara e reservatório. Logicamente, se você tiver esses materiais, né, o preparo de oxigenação, né, o tubo de oxigênio, e esses equipamentos. Se você não tem, obviamente você não poderá ministrar. E se você tem e não tem a qualificação necessária para ministrar esse tipo de equipamento, você não vai estar utilizando. Aí procedimentos já mais um tanto quanto médico, que é o acesso venoso, o contato médico, o transporte rápido dessa vítima. Ali tem mais alguns dados ligados ao paciente que tem pressão alta e tem esse traumatismo, então a hipertensão arterial associada para vítimas de TCE, que é traumatismo crânioencefálico, como a gente falou, sugerem elevação da FIC, avaliar a necessidade de hiperventilação. Então, já um procedimento um pouco diferenciado. Ainda na página 47, a gente vai trabalhar lesões da coluna vertebral. Lesões de coluna vertebral mal conduzidas podem ocasionar a morte ou incapacidade permanente. Aproximadamente 10% das lesões medulares ocorrem por manipulação incorreta das vítimas. Então, um dado bem importante, se você está prestando esse pré-atendimento à vítima, você tem que estar ciente que uma operação fora de planejamento, ela pode suceder em um grande risco para essa vítima, né? Aqui a gente tem informação que 10% das lesões de medula ocorrem pela má manipulação das vítimas pós o acidente. A proteção da coluna cervical é uma das prioridades do tratamento pré-hospitalar, a não ser que outra situação esteja produzindo um risco de vida iminente. É o caso, por exemplo, de um acidente onde a pessoa está lá, mas há um grande risco de explosão do veículo, né? Então, nessas situações de grande risco, de um outro componente que pode provocar grande risco à vida da vítima, deve ser feita a remoção. Caso contrário, tem todo um trâmite que deve ser feito para a imobilização correta da vítima e para a retirada da mesa. Quando que deve se analisar, suspeitar que a vítima tá sofrendo de uma lesão na coluna vertebral? Mecanismos de lesão sugestivo, mesmo sem sintomas. Vítimas inconscientes. Dor no pescoço ou dor, traumatismo facial grave e traumatismo craniano, perda sensitiva ou motora no tronco e membros, choque neurogênico. Então, algumas dos sintomas principais de vítimas com essa lesão. Muito importante também, como você pode ver no primeiro parágrafo da página 48, só considerar a vítima imobilizada após estar em prancha longa com estabilizadores de cabeça e colar cervical. Lembrar que as nossas mãos realizam a melhor imobilização da coluna. Estado de alerta, capacidade de despertar e dirigir a atenção. Coma a ausência de qualquer resposta psicologicamente compreensível a qualquer estímulo externo ou necessidade interna. Aí tem a definição também de delírio. É um estado confusional agudo com um nível de consciência preservado. Os pacientes estão desorientados com hiperatividade psicomotora e apresentam com frequência alucinações. Sincope é a perda breve da consciência devido à falta de oxigênio cerebral. Causas, né, tanto internas como externas da lesão. Hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, né, diminuição da glicose no sangue. Hipotensão arterial, aumento da pressão. Encefalopatia hipertensiva. É o resultado do aumento da pressão, né, dores de cabeça, enfim, vários outros sintomas. Hipoxemia, a falta de oxigenação no sangue. Insuficiência hepática, que envolve fígados, né, causando náuseas. Urremia, aumento da ureia, também causando náuseas e dor de cabeça. Deficiências nutricionais. Sepse, que é uma inflamação generalizada em todo o organismo, intoxicações, hipotermia, que é frio, hipertermia, calor, alta temperatura do corpo, hemorragia cerebral, infarto cerebral, hematoma epidural, ou seja, um hematoma no crânio, tumor cerebral. E agora a gente vai ver algumas das condutas, né, relacionadas ao procedimento de vítimas com esse trauma. Primeiramente, desobstrução das vias aéreas manualmente, oxigênio suplementar é indicado em todos os pacientes com alteração do estado mental. Avaliar as condições de hemodinâmica, ou seja, hemodinâmica envolve tudo, pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura, acesso venoso, aquecer os pacientes em caso de hipotermia. Todo paciente inconsciente deve ser tratado como se fosse portador de uma lesão de coluna cervical. E agora a gente continua lá na página 49 com o assunto epilepsia. Epilepsia é o comportamento inadequado causado por descargas neuronais anormais. Esse termo ele descreve a atividade motora observada durante uma crise. Pode ser precedidas em 50% dos casos por um grupo de sintomas denominados de aura, que duram alguns segundos e envolvem sensações peculiares, como alucinações visuais ou gosto peculiar. Sempre causam perda da consciência. Perda da consciência e contração muscular. Esses são um dos fatores que você consegue diagnosticar a epilepsia. Durante a fase clínica, que dura geralmente 30 segundos, esse período de alucinação e contração muscular, ocorre alternância de contrações musculares e relaxamento em rápida sucessão, com movimentos intensos. Pode haver apneia e perda do controle esfinteriano. Então, após a crise, né, o paciente apresenta cansaço extremo devido ao grande consumo das suas reservas energéticas do seu organismo. Normalmente, a vítima recupera a consciência nos primeiros 10 minutos após a crise. Porém, se isso não ocorrer, o socorrista deve se preparar porque ela vai entrar novamente em um novo período de epilepsia. Causas. O que causa? Hipoglicemia, né, açúcar no sangue. Overdose, síndromes de abstinência, infecções intracranianas, meningite, lesões estruturais cerebrais, tumores, infartos cerebrais, traumas, eclampsia, que é a hipertensão, a elevação da pressão arterial em caso de gestantes, febre alta, distúrbios hidroeletrolíticos. Qual o atendimento pré-hospitalar, qual a conduta que deve ser realizada para esse tipo de paciente? Durante a crise é importante afastar qualquer estrutura ou objeto que coloque em risco a integridade física da vítima. Se for possível, o socorrista deve proteger a cabeça da vítima para prevenir o traumatismo de crânio encefálico, né? Pode ocasionar ainda outro trauma além do que o mesmo já possui. Na página 50, a gente vai definir alguns pontos importantes. Aspirar a cavidade oral se houver presença de cialuréia intensa, né, o excesso de saliva. E sempre está verificando, né, sinais vitais da pessoa, contato médico, transporte rápido. Estar atento para os novos episódios da crise durante esse deslocamento, a pessoa pode entrar em crise novamente, então deve haver essa precaução de ela estar segura, fixa, né? Não introduzir dedos ou qualquer objeto na cavidade oral da vítima durante a crise convulsiva. Aqui a gente tem ainda na página 50, como você pode ver na imagem, o monitor de pressão, pressão arterial. Aí a gente vai ter algumas informações. A monitorização da ECG deve ser rotineira nas vítimas transportadas, como a ausculta cardíaca e a palpação de pulso são difíceis em transportes. A monitoração permite a detecção de alterações na frequência cardíaca, que costumam acompanhar mudança nas condições clínicas. Então, como a gente viu, não somente para esse trauma, para essa enfermidade, mas todas as outras, o acompanhamento, sempre estar monitorando pressão cardíaca, pulso, tudo que a gente conseguiu compreender, né, em termos de autoexames, exames rápidos que o socorrista pode estar fazendo durante todo o processo até que a equipe de socorro chegue, né, e consiga prestar o atendimento adequado, deve estar sempre fazendo essa análise para prestar essas informações. E nós teremos da página 52 até o final, até a página 55, um resumo de várias informações complementares sobre esses assuntos, sobre esses traumas, sobre essas situações de emergência que a gente analisou, e com dados bem importantes, né? Então, posteriormente, a gente finalizar essa rádio web, você irá fazer a leitura completa dessa apostila, assim como você fez na apostila módulo 1 de enfermagem do trabalho. Feito isso, né, feito essa leitura, você vai estar preparado para realizar as atividades. Conclusão. Então, dessa forma, a gente encerra a rádio web número 2 da apostila de enfermagem do trabalho. A partir de agora, como a gente citou, você irá fazer a leitura completa dessa apostila, conseguindo obter mais informações, né? Precisar todas as informações que são necessárias para você estar realizando as atividades. Feita a leitura completa da apostila, você irá assistir as teleaulas. Se você está assistindo as teleaulas pela área virtual, você irá assistir as videoaulas relacionadas ao módulo 2, que encontra-se no site. E caso você esteja realizando as teleaulas, assistindo as teleaulas pelo seu DVD, a partir de 1 hora e 25 minutos, começam a aparecer os conteúdos relacionados à apostila módulo 2. Feito a leitura, assistir as teleaulas, você estará apto para fazer as atividades do curso, né? Quais são as atividades relacionadas a essa apostila? As atividades, como você já fez as atividades da 1 a 50, você irá fazer agora as atividades 51 até o final. Concluindo as atividades, você irá fazer a avaliação final do curso e a participação no fórum. A avaliação final você recebe junto com a correção das atividades que você fez. E o fórum você consegue acessar em sua área virtual. Após ter feito a avaliação e ter obtido 70% de aproveitamento, você já pode solicitar sua certificação neste treinamento. Agradecemos por estar ouvindo essa rádio web. Espero que ela tenha lhe ajudado na compreensão de alguns assuntos. E desejamos a você um ótimo estudo.